Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Thomas Faraday e nada é maravilhoso demais para ser verdade se for consistente com as leis da natureza. Eita, que chato. Boring. Aqui é Stephen H.P. Venkman. Vocês vão morrer! Caralho. Tô impressionado, cara. Aqui é Jimmy O'Flanagan. Go and eat and cat too. Is go and eat and diabo and cat. Caraca, de dialeto. Caramba. Traduzindo, que o gato te coma e que o diabo coma o gato. Excelente. Aqui é Giacomo Búfalo de Monte e eu continuo sendo o melhor boxer deste campeonato. Aqui é Dom Azaghal e a igreja condena. Aqui é Leonel Cautela e a essência do RPG é o mestre contra os jogadores. Caraca, fudeu. Que perigo. Muito bem, nerds, vamos continuar. Este aqui é o segundo episódio da nossa saga de RPG Cthulhu. Caraca, se segura, malandro. Se preparem. Quando você falou se segura, malandro, eu pensei, pra fazer a cabeça tem hora. ...1936 avança como um rolo compressor sobre o mundo. A ameaça de uma nova guerra paira sobre a Europa. Os veteranos que lutaram contra a Alemanha quase 20 anos atrás... ...veem os sinais preocupantes de uma nova geração de conquistadores sanguinários. Em vários países, o fascismo é abraçado por uma população tomada pelo medo da pobreza. Enquanto fenômenos estranhos são relatados no mundo todo, populações se voltam contra si mesmas. Exércitos matam cidadãos de seus próprios países. Vizinhos atacam vizinhos em um clima crescente de intolerância e tensão. Em muitos lugares, o derramamento de sangue já começou. Um golpe militar na Espanha deu início a uma guerra civil sangrenta, na qual o exército usa armas letais contra seu próprio povo. Na Alemanha, as políticas de ódio do Partido Nazista aumentam gradualmente. Não sendo considerados cidadãos dentro de seu próprio país, os judeus alemães são proibidos de exercer a maior parte dos ofícios e não recebem a proteção da lei. Propaganda antissemita é pintada nas paredes e portas de negócios de propriedade de judeus. Talvez este seja apenas o começo das atrocidades de Adolf Hitler. E a apoteose da Alemanha nazista serão os Jogos Olímpicos de Berlim, que estão prestes a começar. A capital está maquiada para receber turistas estrangeiros. A brutalidade do nazismo está escondida por trás de uma fachada de beleza e prosperidade. No meio de um verão ensolarado, uma onda de escuridão varre a Europa. Existem segredos sinistros nos corredores do poder alemão. A SS é liderada por Heinrich Himmler, um homem obcecado por ocultismo e rituais obscuros. Talvez a maldade que se ergue sob a suástica tenha atraído a atenção de algo ainda mais poderoso. Mais uma vez, a história será escrita com sangue. Passaram mais ou menos 5 meses desde que vocês estiveram no manicômio de Newcastle, onde vocês viram coisas que achavam que nunca iriam ver. Mais uma vez, vocês estão todos reunidos na casa de Thomas Farley. Ao contrário do que foi meses atrás, em que era inverno e estava chovendo, agora é verão na Europa. E tá chovendo. O ar é abafado. Tá o ar é abafado, apesar da chuva. A umidade só parece que se gruda na pele de vocês como uma espécie de, sei lá, cauda. É muito desagradável. Cauda? No sentido de rabo? Não, uma cauda de molho. Ah, ok. De chocolate. Eu tô sem camisa. O Thomas Faraday, o búfalo tá no meio da tua sala, assim, sem camisa. Tá folgado, hein? Eu vou dar um tapa na cara dele. Componha-se! Que tipo de pessoa você se tornou? Tá quente? Faz mal muita roupa no corpo. Que barulho tá salado. Vista-se, indecente. Você não sabe o que você representa? Parece que você não faz parte da ordem mais. Vista-se. Tá, eu boto um roupão. Você pegou o roupão do Faraday. Caraca. É. Não, aquele roupão curtinho que não fecha. Aquele nó pequenininho na frente. Cara, duas empregadas do Faraday estão olhando assim, cochichando entre si e rindo, olhando pro búfalo. Afinal, perception. Ele é um... Perception. Vai, rola o dado. Tu viu elas, cara? Vou empurrar assim um biombo com força. Olha, está despertando luxúria! Saiam daqui vocês duas! Vão rezar! Cara, elas dão um gritinho, as duas, assim, saem correndo, cara. Mas eu tô de roupão. Seu indecente, você vai sofrer na minha mão. Eu vou botar você na linha. Eu dei uma cutucada aí no inglês e falei, isso lá na minha terra chama-se amor. O Billy, né, o Beagle do Thomas Faraday, ele tem um medo do Dom Azaghal. Quando o Dom Azaghal começa a vociferar, ele se esconde instintivamente atrás das pernas do Faraday, fica ganindo, assim. Calma, Billy. É só um velho ranzinza. Está tudo bem. Eu tô em pé, assim, olhando pra janela lá fora. Aquela... A chuva que cai é tipo uma chuva fraca ou é temporal? É Londres, cara. A chuva é um tempo inteiro. Como se estivesse dentro de um aquário, é isso. É uma chuva não muito forte, assim. Mas, Venkman, quando tu olha essa chuva, tu lembra de coisas que tu ficou sabendo que aconteceram nesses últimos 5 meses, que não tem nada a ver com essas notícias que chegam pelos jornais pro público normal. Tu lembra que desde que vocês viram essa entidade chamada Nyarlathotep se manifestar no manicômio de Newcastle, fenômenos sobrenaturais e acontecimentos ligados a cultistas têm se multiplicado. Nos Estados Unidos, caiu uma chuva negra, completamente negra, durante um dia e uma noite, em duas pequenas cidades. E ninguém conseguiu explicar isso. Nossa. Vai, continua. As pessoas desistem de explicar isso depois do comentário do Rex. Em Lisboa, uma família inteira assassinada em algo que parece ser um ritual. Os corpos foram dispostos fazendo uma espécie de pentagrama distorcido com braços e pernas. Na Índia, nasceu uma criança com 3 pernas e uma cabeça horrivelmente deformada que lembra um tentáculo. Tu viu uma foto disso e tu lembrou de cara da efígie de Nyarlathotep que vocês viram no manicômio. E por fim, Venkman, que te chamou mais atenção nesses últimos meses, alguns aldeões em cidades no interior da Inglaterra juram ter visto homens sem rosto. Eu volto assim pra minha pasta, eu tiro esses documentos onde tem esses relatos todos, onde todas essas informações que eu coletei. Vocês ainda não acreditam que eu faço... Eita! Tá falando em língua. Me jogou fora. Vocês não podem negar fatos. Aí eu jogo os documentos assim. O mundo está entrando em caos. O mundo está entrando em caos porque tem cultistas como você tentando apagar o poder de Deus, assim como o nosso Faraday, que também tenta provar pela ciência que Deus não existe. Eu não disse nada disso. Ou como depravados, como Jimmy O'Flanagan. Ufa, pensei que era eu. Você também, animal, se comporta como um búfalo no pasto atrás de búfalas no cio. Eu não sou nenhum cultista, mas eu acredito que eles existem e eles estão aí fazendo coisas ruins. E estão trazendo essa destruição pro mundo. Acalmem-se, cavaleiros, acalmem-se. Tem um carrinho ali com o bar do Tem, aquele carrinho, aquele carrinho de bar, tem. Não, não, tem que ter um mapa mundi aqui, que é um globo. Sabe o que é um globo? Você abre? Você abre o globo, aí um bar é dentro. É, isso aí. Muito bom, cara. Tem um Macallan lá? Cara, deve ter de tudo, né? Eu vou abrir a garrafa de Macallan, vou beber na garrafa. Caraca, mas só tem folgada essa garrafa. Só assim pra aguentar esse velho chato, velho. Tu bebe um gole, o uísque desce pela tua garganta, já nem queimando tanto, porque tu tá muito acostumado. E tu te lembra que, embora esse pessoal seja muito chato e principalmente essa casa seja pra ti algo até repulsivo, porque representa todo o poder britânico, tu tá envolvido nisso até o pescoço. Quando vocês estiveram no manicômio, o parente do Thomas Faraday, né, o William Faraday, disse pra eles que eles deveriam procurar três coisas: um livro, um diário e um homem chamado Patrick McNamara. Patrick McNamara é um nome tipicamente irlandês. Talvez isso não quisesse dizer nada. Só que, por uma coincidência estranha, tu recebeu informações sobre esse homem, Patrick McNamara. Vários anos atrás, ele era também um radical irlandês. Ele foi ligado com o Sinn Féin, mas ele traiu o movimento. Tu ficou sabendo que esse cara foi designado durante a Grande Guerra para ser uma espécie de servo de um oficial cavalheiro inglês. Isso era uma coisa que acontecia na Grande Guerra. Soldados de classe social mais baixa eram convocados e eles, além de terem deveres de combate, eles eram designados para servir oficiais de classe mais alta como seus empregados. Então eles cuidavam do equipamento, eles cozinhavam, faziam chá, esse tipo de coisa. Para um radical irlandês, ser designado como servo de um gentleman inglês seria uma humilhação enorme. Mas, pelo que tu ficou sabendo dos teus amigos do Sinn Féin, esse homem, Patrick McNamara, acabou ficando um grande amigo do gentleman a quem ele estava servindo. E esse gentleman é ninguém menos que William Faraday. Tu sabe que Patrick McNamara continuou sendo um empregado de William Faraday depois da guerra. A amizade dos dois se manteve nos anos depois. Tu não sabe, não tem certeza sobre nada que aconteceu nesse ínterim, mas tu teve uma informação. Esse homem, Patrick McNamara, deixou a luta na Irlanda por alguma razão. Ele tá na Alemanha, não mais pela liberdade da Irlanda, mas lutando na resistência contra o chanceler do Partido Nacional Socialista, o grande governante da Alemanha hoje em dia, Adolf Hitler. Meus amigos, a vida nos uniu em diversas ocasiões terríveis. Mas eu acredito que a experiência que tivemos juntos... Eu, na verdade, só tive com vocês uma vez. Mas, Padre Azaghal, veja... Dom! É, Dom Azaghal, perdão. Eu acredito que a experiência que tivemos há 5 meses fará parte da nossa vida para todo sempre, assim como as anteriores para outros membros. Eu não sei os outros bocós que estão aqui nessa casa reunidos nessa reunião, mas eu lido com demônios o tempo inteiro. Aquilo não foi nada diferente do que eu já não tenha visto, excomungando pobres almas há décadas. Vi como o demônio te rejeitou. O demônio correu do poder de Deus que veio através de mim, seu maluco. Eu só vi ele correndo atrás de nós. Dom Azaghal, com todo respeito, o senhor está aqui justamente pela sua experiência. Thomas, tu também não ficou parado durante esse tempo. Em vista dos últimos acontecimentos e cada um levou essa experiência de uma forma para casa, eu não quis incomodá-los por meses. E como é um assunto da minha família, eu mesmo tomei as rédeas dessa situação até encontrar nos documentos da minha família uma propriedade de William Faraday. E comecei a perseguir este mistério de William Faraday para tentar achar um fim, uma resposta ou então algo que conciliasse as nossas crenças. E eu olho para o Jimmy O'Flanagan ou o nosso ceticismo. Afinal, todos temos uma história para contar depois daquela fatídica noite. Menos o Edmund, ele não fala muito. E o que você está fazendo com este retardado durante 5 meses? Pega leve. Eu já tenho o meu retardado. Ficou com inveja? Está querendo um pra você? Um brutamonte retardado, é isso? Eu não sei. Tadinho, ele é atrasadinho, mas ele é forte. Ele pode servir pra muita coisa ainda. É o que falo de você. Mas vejam, puxo um livro grande da minha bolsa e jogo, atiro assim a pequena distância em cima da mesa. Foi isso que eu encontrei na propriedade de William Faraday. Seu diário. Eu ando até a mesa, pego o diário. As últimas palavras de meu parente William Faraday não foram em vão. Aqui está o resultado daquela noite. E é por isso mesmo que chamei-os todos aqui. Vejam, William Faraday, depois da guerra, ele decidiu explorar o mundo. Cada um trouxe da Grande Guerra uma experiência diferente e a dele foi inquietude. Inquietude pelos mistérios do mundo e assim ele o fez com o dinheiro que nossa família tinha. E uma dessas viagens o levou ao Egito, ao Cairo. Resumidamente, o diário descreve que nas ruas do Cairo ele encontrou um vendedor ambulante que o vendeu um livro de couro imponente, antigo, com o título Necronômico. Isso estava em posse do seu primo? Exatamente. Tá vendo? Coisa boa ninguém dá, né? Deus dá. Ah, boa! É, eu lembro das pragas que ele trouxe. Foram ótimas. Ah, mas quando você é um pecador, você não pode esperar nada de bom, né? Qual é o conhecimento que eu tinha das pesquisas sobre o Necronômico? Esse é um bom momento para falar que todos vocês adquiriram conhecimento novo naquela noite. Isso significa que vocês adquiriram uma nova perícia que só tá disponível para quem teve contato com alguma criatura sobrenatural dos mitos de Cthulhu. Eu quero que todos vocês rolem um D6 e esse vai ser o rank que vocês têm na perícia Cthulhu Mitos. Tirei um. 4. Quem foi que tirou 4? Eu, Rex. 6. Caraca, Zagal! 5. Tá fazendo sentido com os personagens. 1. Os céticos tiraram 1, é. Caraca, cara, é muito bom. Muito aliado. Venkman, tu rola um D20 e soma com a tua perícia com o Tulumito seca. 14, mais 5, 19. Tu começou a ter contato, Venkman, com esse mundo sobrenatural extremamente específico que tu nunca tinha ouvido falar antes, desde os acontecimentos em Newcastle. E sim, tu já ouviu falar do Necronômico. O Livro dos Mortos foi escrito por um homem chamado Abdul al-Hazred, o árabe louco. Mais de 1000 anos atrás, ele compilou rituais, magias, um tomo de poder inimaginável, mas que tu até agora achava que era fictício. Tu te deparou com esse conhecimento em alguma pesquisa que tu tenha feito, em algum boato que tu tenha ouvido, mas tu não achou que o livro realmente pudesse existir. Se William Faraday teve contato com esse livro, então ele teve de posse de algo muito poderoso. Faraday, você sabe onde está esse livro? A resposta está aqui. Aí eu abro o diário. Começo a folhear. William Faraday ficou obcecado por esse livro enquanto esteve no Egito. E ele o lia sem parar e aparentemente isso desenvolveu o início de sua doença mental. Ele diz que tinha pesadelos com uma entidade egípcia e acordava com moscas em sua boca. Acredite ou não. Veja, eu encontrei um trecho aqui que acredito que devo fazer a leitura para que todos entendam por que eu chamei aqui. Ele diz: cometi um grande erro ao comprar este livro, mas não há mais volta. O Necronomicon não é um tomo comum, nem mesmo um manual ocultista como os supersticiosos colecionam. Não, o Necronomicon é um livro de magias e rituais com real poder profano. Ele explica a verdade sobre nosso universo e seus senhores. Eu não vou continuar aqui ouvindo essa heresia. Então, Azaghal, isso é só uma opinião. Por favor, escute até o final para você poder dar o seu input a essa questão. Eu já estou dando meio put. Veja, ele continua. A humanidade é um acaso cósmico, uma piada de mau gosto de deuses monstros onipotentes e malignos. Eles mal notam nossa existência e quando percebem que estamos aqui, desejam nos escravizar ou nos destruir. Essas entidades cegas e loucas criaram toda a existência e podem destruí-la. Cthulhu, ou Cthulhu. Perdão, eu não sei pronunciar, eu nunca vi esta grafia. Pode chamar de Carlos. O sumo sacerdote dos grandes antigos é ele mesmo um deus adormecido nas profundezas do oceano. Agora atentem-se a esse nome. Nyarlathotep, o mensageiro, é o mais ativo desses deuses. É o elo entre seus reinos inimagináveis e a Terra. Eu sei que deveria parar de ler, mas não consigo. Preciso saber mais sobre Nyarlathotep, o mensageiro, a alma de todos os deuses, o deus de 999 nomes e 999 rostos. Sinto seu poder entrando em mim através do Necronômico, mas não consigo parar. Eu olho para todos, folheio mais até o final, e esta é a mais importante, a última entrada do diário de William Faraday. Sei que minha vida acabou. Acredito que sua doença mental já deveria estar em um nível avançado. No momento em que decidi ler o Necronomicon, ele continua, meu destino estava selado. O poder de Nyarlathotep está dentro de mim e sinto-o me consumindo por dentro. Pelo menos Nyarlathotep está contido em meu corpo. Olho para todos, lembrando do que vimos. Enquanto ele não for libertado para o mundo, teremos alguma esperança. Eu sei que nas páginas do Necronomicon está o ritual que poderá trazer Nyarlathotep à Terra em sua forma física. Então ele não precisará mais de cultistas humanos e abrirá passagem para todos os deuses. Será o fim do mundo. Não posso mais ser responsável por meus atos. Não posso mais ter acesso ao livro. O poder de Nyarlathotep está em mim. Se ninguém me detiver, eu farei o último ritual. Decidi me internar no manicômio de Newcastle, onde não poderei fazer mal a ninguém. De todas as instituições que pesquisei, Newcastle me atraiu por alguma razão. Meu fiel amigo Patrick ficará com o Necronomicon. Atentem-se a isso. Ele prometeu jamais lê-lo e levá-lo para algum lugar distante onde eu não possa colocar as mãos nele. Não sei o que acontecerá quando eu morrer, mas pelo menos, por enquanto, meu corpo é uma prisão para o Deus profano. Que ninguém nunca o liberte. E este é o fim dos relatos. E após revirar o resto dos documentos da casa, eu encontrei isto. Confirmando a informação de O'Flanagan. Um recibo da compra de uma passagem de Zeppelin para Berlim. Então você tá me dizendo que libertamos o demônio que estava preso dentro do seu parente e o livro se encontra num lugar onde existia um grande ditador. Bem, é por isso mesmo que chamei todos aqui. Eu tenho a intenção de ir até o fim deste mistério. A sua expedição em busca do livro do demônio é pra destruí-lo ou é pra adorá-lo? É isso que eu quero saber. Esse livro tem que ser destruído. Pela primeira vez eu concordo com o louco. A minha intenção é estudar o que pode ter levado meu parente à loucura. E o que peraí, pode... Peraí. Ô, inglês, tu acabou de ler aqui, e acredito que você já leu mais algumas vezes, que o seu parente ficou lendo a porcaria do livro e ficou maluco. Você quer pegar o livro e você quer ler? Eu quero apenas levar alguns aparelhos científicos para fazer algumas medições para validar uma teoria minha. Olha, só existe um aparelho científico para esse livro, se chama fogo. É boa. Como vamos para a Alemanha? Que tipo de viagem vamos fazer? Eu posso providenciar uma viagem de avião para Berlim. Os senhores não precisam se preocupar com nada. Agora o Leonel tem que jogar para ver quem vai ter medo de avião. Maneiro. Rola aí, todo mundo rola um D20. Ah, não! 5. 12. Quem tirou um? Azaghal. Eu tirei 3. Eu tirei 5. 17. Tu tirou 5, Búfalo. Quando falaram de uma viagem, tu pensou logo, bom, um navio, de repente no navio dá pra conhecer algumas pessoas, coisa e tal, algumas mulheres, e pode ser uma viagem agradável. Tem cassino. Quando o Thomas Faraday fala que eles vão de avião, cara, tu fica branco, visivelmente, pálido. Tu sente imediatamente a tua boca secar e as palmas da tua mão ficarem úmidas. E Dom Azaghal, pouca coisa no mundo é capaz de te pôr medo. Demônios é algo com que tu lida no cotidiano. Essa entidade que vocês encontraram, que dizia ser um deus, tu teve coragem total, sabendo que era apenas um demônio. Agora, a ciência descontrolada é algo que tu não só odeia, é algo que te toca de um jeito primordial. Quando vocês ainda não tinham se conhecido, Búfalo foi pessoalmente falar contigo na igreja porque tu não confia em telefone, em coisas arcaicas como telégrafo. A tecnologia é algo que tu acha que tá corrompendo o mundo. Tu acha que realmente é uma porta de entrada pro demônio. Os aviões, esse invento que tu acha que só vai trazer destruição e morte, são uma das poucas coisas que realmente tu não sabe se tu consegue enfrentar nesse mundo enlouquecido do século XX. Não existe a mínima possibilidade de entrar nesta máquina do demônio. Quer dizer, então, que o padre Valentão, que enfrenta demônios, tem medo de entrar num aviãozinho. Tô olhando pra ele. É isso mesmo? Tô refletindo. Pelo andamento da aventura, por favor. Poder de Deus vai me proteger. Olha aí que garoto. É isso aí. Vamos, mano, entrar nas entranhas do demônio. Quando tu fala isso, as tuas pernas fraquejam. Porque se fosse nas entranhas do demônio, tu teria certeza que a tua fé te protegeria. Mas nas entranhas metálicas, dessa monstruosidade da técnica, talvez tu só possa contar com esses homens falhos, hereges e morais que estão te cercando. Façam suas malas. Em alguns dias, partiremos para Berlim. Chega o dia da viagem. Vocês se reúnem no aeroporto de Croydon, em Londres. Um lugar cheio de pessoas muito bem vestidas. Todos os homens com ternos e chapéus, as mulheres com alguns dos seus melhores vestidos. Quando passa um piloto, ele é quase como uma celebridade. Provavelmente, os pilotos que passam aqui, todos foram veteranos da Grande Guerra. A maior parte dos aviadores ingleses são veteranos. É um ambiente de grande refinamento. Muita gente tomando um whisky ou um brandy, muitos fumando charutos. Poucas famílias com suas crianças bem cuidadas e rosadinhas, assim, com calças curtas. E vocês, um grupo um pouco estranho, entram juntos. Como é que vocês estão? Eu tô com a minha roupa de padre, que é a única que eu tenho. Calça preta, terno preto, camisa preta com aquela gola. E uma mala pequena de couro e uma outra mala pequena que eu levo as minhas coisas de instrumentos religiosos. Eu tô, como sempre, né, aristocrata inglês, de colete, o meu relógio de bolso que eu tiro, dou corda, respiro fundo o ar do aeroporto, o meu chapéu de coco. Chapéu de coco? Não é, não é chapéu de coco, não? Chapéu coco. Chapéu coco. Chapéu de coco é outra coisa. Aí eu tô maluco mesmo, né? Billy na coleira e alguns serventes meus. Você vai trazer o animal? Billy me acompanha em qualquer lugar que eu vou. Animais podem entrar no avião sem contar com búfalo? Sim, é, neste caso em especial, este avião foi fretado por mim e ele será um voo particular para apenas nós. Atrás de mim vem alguns serventes. Não só indianos? É isso? Nessa época, provavelmente sim. E ele vem trazendo não só minhas malas, mas como algumas malas de equipamentos científicos que eu estou levando na viagem. E uma mala para o Billy. Eu tô com uma camisa social, aberta, sem gravata, com sobretudo. Casual vem, tá? Casual vem, mano. Carrego uma, tipo, uma pasta presa no ombro, né? Usando o peito, com documentos e uma mala de mão. No sobretudo, sempre ali uma pistola. É o Indiana Jones. Bolsa tiracolo, só faltou o chapeuzinho. E o chicote. É, eu também tava levando a minha 1911, né? Eu tô de paletó. Paletó sem gravata também. Tô de boa. Só essa roupa. Já tá curtida no álcool. E um canquilzinho aqui no bolso. É, eu tô levando umas duas ou três malas, mais ou menos. Alguns halteres. Caralho, o cara tá levando halteres. Puta que pariu. Tô levando uma mala com comida. Não tem whey nessa época. O cara tá levando litros de clara de ovo. Litros e litros de clara de ovo. Chique elegante. Já que eu vou morrer de avião, pelo menos eu vou morrer elegante. Vocês saem da área coberta do aeroporto e andam pela pista, aquela cena Casablanca, assim. As hélices do avião de vocês já estão começando a girar, o vento sopra forte, quase arranca os chapéus que vocês estão, faz os paletós voarem com capas. Meu Deus, é um ventilador. O avião, ele não é um avião tradicional, como vocês viram várias vezes na Grande Guerra, que era um biplano. Não, ele é um monoplano, o mais moderno que existe. E em vez de ser de madeira, ele é de metal, com apenas duas asas, feito de metal, grandes hélices. Esse é um Armstrong Whitworth, da Imperial Airways, uma grande companhia financiada pelo governo inglês que tem o objetivo de levar os cidadãos ingleses ao mundo todo. Vocês estão entrando, né? Estão naquela escadinha, assim, sob os olhos de várias outras pessoas que estão prestando atenção. Afinal, esse é um voo fretado. E vocês estão começando a entrar. Quando eu tô subindo a escada, com aquele barulho, né? Forte de hélice já ligada, eu olho pra trás, pra cara do Búfalo, que tá com a cara de cagaço. Eu falo assim: não se preocupe, Búfalo! Vai ser rápido! Porque pro chão é rápido! Calme, meu amigo! Eu tenho certeza que algum dia eles vão construir algum trem através do Canal da Mancha! Eu vou falar pro Dom Azaghal. Eu tô com uma má impressão. Acho que vai cair. Se cair, eu subo e você desce. Caraca! Caraca, que excelente, sem combinar! Puta que pariu! Caraca, essa foi a maior lacração dos anos 30. O Pete vem correndo. Ele é o primeiro a entrar. Quando vocês entram em estágios mais fortes ou mais fracos de medo, vocês veem o interior do avião é luxuoso. Tem mesas entre as cadeiras. E as cadeiras em si são poltronas estofadas, largas e confortáveis. Uma comissária de bordo recebe você sorrindo, uniformizada, e pede, por favor, para que você se acomodem nos lugares que desejarem e já vai perguntando se vocês desejam alguma coisa pra beber. Vinho. Ela serve pra ti. Como é que é a comissária? Não começou. Você tá com o pau dentro do saco de medo. Fica quieto. Sossega. Só tô perguntando como é que ela é. Cara, cabelo castanho, preso num coque, olhos verdes. Ela sorri assim, dente meio torto, né, de inglesa, mas é bonita. Vou me sentar logo na frente. Eu vou sentar atrás do Azaghal. Não, não, não. Você vai sentar do meu lado. Ui? Eu já vi seu olhar lascivo. Não, eu quero deitar no banco só. Não, você vai ficar sentado na minha frente e vai ficar rezando o voo inteiro. Eu tô com uma câmera fotográfica, tá? Ok. Tem o primeiro selfie da história. Que pariu. Ah, meu Deus. Tem uma selfie com a máquina fotográfica com flash de pólvora. Vai ser ótimo. Vai ser uma graça. Vai tirar foto de asa de avião, assim, né, pra colocar. É, meu primeiro asa de avião. Eu vou bater, Dom Azaghal, vira, olha pra mim, Dom Azaghal. Você tirou um selfie de você e o Dom Azaghal, é isso? Tirei. Os dois com medo, morrendo de medo, o Dom Azaghal furioso, porque tu deveria estar rezando, e aquela explosão de pólvora, assim. Ah, já não existia câmerazinha melhor naquela época, não? Ah, cara, sei peguei, lá. Abri minha maleta, peguei água benta, me benzi, benzi o búfalo, peguei meu terço, comecei a rezar. Dei um terço na mão do búfalo. O avião começa a taxiar na pista. Os dois que estão com medo sentem o estômago cair, parece que vai cair em direção ao chão. E ele roda por algum tempo, então fica mais e mais acelerado, até que vocês sentem a força empurrar vocês e ele levanta a voo. Só que Jesus tem poder! Então tem aquele momento Indiana Jones, né? O mapa no fundo e a listra vermelha passando assim. Totalmente, né? Como eu falei, o interior do avião é muito luxuoso e simplesmente o fato dele ser todo feito de metal faz vocês se sentirem como se estivessem no futuro. Mas a turbulência é violentíssima nessa época. Ah, Jesus amado. Um determinado ponto chega a cair dezenas de metros de uma vez só. Vocês chegam a se levantar das poltronas simplesmente pela gravidade. O avião de vocês começa a descer quando se aproxima do aeroporto de Tempelhof Flughafen. Aeroporto de... O maior aeroporto de Berlim. Foi recentemente renovado para receber milhares de turistas para as Olimpíadas de 1936, que vão acontecer daqui a poucos dias. É um aeroporto enorme, muito maior do que o de Croydon, de onde vocês saíram em Londres. É outro momento de pânico. Para os que estão com medo, não existe nenhuma impressão que não seja que esse monstro de metal vai simplesmente despencar. Tô rezando com afinco de quase quebrando o terço, maluco. Eu não tenho mais prega rainha. Mas ele não despenca, ele vai devagar, suavemente, o que permite que vocês vejam pelas janelas o aeroporto em si. O aeroporto em si é muito imponente, ele é um semicírculo. E quando vocês vão descendo em direção à pista, vocês veem um enorme zeppelin pousado lá, com uma suástica gigantesca pintada no balão. Vocês sabem o que esse símbolo significa. É o símbolo do partido nazista, vocês sabem que é o símbolo de uma ideologia, segundo muitas notícias, segundo relatos de quem esteve aqui. É uma ideologia de ódio que está forçando milhares e milhares de pessoas na Alemanha inteira a deixarem suas casas, deixarem seus negócios e dizem até mesmo a perderem suas vidas. Faraday, você que é um cara culto, você pode me falar se esse tal de nazismo é de esquerda ou de direita? Meu caro Flanagan, eu não ouso entrar nesta discussão. Enfim, o avião toca o solo. Pra alívio de todos. Bate palma, bate palma. Ah, não! Fiz o sinal da cruz, beijei o terço, falei, Deus é poderoso, Deus protege. Vocês saem do avião, caminham pela pista em direção ao prédio principal. Sim, pra começar, ele é totalmente quadrado, né? O prédio principal é totalmente quadrado, ângulos retos, paredes muito altas, aquela arquitetura típica do fascismo, cujo objetivo é fazer vocês se sentirem pequenos. Tem bandeiras com suásticas, pendem e tremulam no vento, como se estivessem saudando vocês. Vocês entram no primeiro saguão e vocês são saudados por um soldado num uniforme marrom com uma faixa com a suástica no braço que cumprimenta vocês e pergunta: Willkommen, meine Herren, Ihre Reise passe bitte. Alguém fala alemão? Eu não falo. Eu falo alemão. Language, tá aqui: inglês, alemão, italiano e latim. A gente tinha decidido no último episódio que o Búfalo falava alemão que nem Inês Brasil. E eu acho. Pô, tá na minha ficha em inglês. Tá na minha ficha aqui, cara. Pô. E eu acho que ele deve falar latim que nem um Monty Python, assim, sabe? Bigos, bigos, bigos. O latim do búfalo só o Beagle entende. Gente, os documentos. Todos temos que apresentar nossos documentos. Eu mostro os meus e falo, Bitte schön. Ele pega o passaporte, carimba. O senhor está com um animal? Sim, meu senhor. Eu tenho uma permissão especial do primeiro-ministro da Inglaterra, provando que este é um animal de trabalho, não só um animal doméstico apenas. Ele exerce uma função que me auxilia e faz parte da minha família, portanto... Você está falando alemão ou inglês? Em alemão, né? Então, alemão, por favor. Não, pô. Esta cachorra! Esta cachorra! O oficial olha os papéis, sorri pra ti de uma maneira muito educada e polida. Muito bem-vindos, Alemanha. Nos livramos da quarentena. Jimmy O'Flanagan, e olha os papéis. Te olha, Jimmy, de cima a baixo, assim, da aparência talvez um pouco mais maltratada. Ele fala, bem-vindo, Alemanha, carinho no passaporte. Ele olha pra ti, Buffalo, e te cumprimenta. Parabéns por seu sucesso, senhor de Monte. Sou um admirador. Ah, muito obrigada. Ele carimba o passaporte. Carimba o passaporte do Dom Azaghal. Faz um cumprimento pra ele reverente, assim, como é devido a um homem de idade e da fé. E por fim, ele pega o passaporte do Venkman, olha de novo pro Venkman, olha pro passaporte, olha pro Venkman, fala alguma coisa pra trás. De uma salinha, pouco atrás, saem dois homens. Um deles, claramente um soldado, também com um uniforme marrom e a faixa da suástica no braço. O outro, um homem vestido num uniforme cinza, muito elegante. Tomou no cu, lá vem Gestapo. Cara alto. E tu vê que na lapela dele tem um símbolo que parece quase uma runa. Parece um relâmpago. Mas não é. São duas letras. SS. Nossa. Eu viro pro O'Flanagan e falo, acho que temos um problema. Venkman é judeu. Senhor Venkman? Isso é um nome... De qual origem? Bom, veio acho que da minha família, por parte de mãe, da Holanda. O oficial abre uma pequena portinhola e diz, por favor, me acompanhe. Eu ando a passos rápidos de volta, chego perto e falo, gibt es ein Problem, Offizier? Pergunto se tem algum problema. Bitte, Herr Faraday. Sie müssen sich keine Sorgen machen. Ele fala, você, o senhor não precisa se preocupar com isso, senhor Faraday. Entenda, este senhor, ele faz parte da minha companhia. Estamos todos viajando juntos em um voo fretado particular da Inglaterra. Eu não gostaria que houvesse nenhum tipo de problema causado a isso. Como sabe, eu sou um senhor de muitas terras e investimentos na Inglaterra. Estamos aqui todos a negócios e também para aproveitar os Jogos Olímpicos, que prometem ser os mais belos de toda Caralho, a história. Eu imagino que o alemão tá olhando para esse grupo e imagino que negócios... Que negócios que a gente vai fazer na Alemanha? Um bêbado, um lutador de boxe, um padre, um engomadinho, claramente homossexual com o bigo. Cara, eu não devia ter falado. E um louco vestido de Indiana Jones. O cara tá olhando e caralho, o que esses caras vieram? O Village People de 30. Ai, ai. Como pode ver, todos temos passaportes e documentos válidos e, segundo a lei de imigração, estamos dentro por favor, de todos os parâmetros. Por favor, me acompanhe, senhor Venkman. O cara me ignorou? Ele te interrompe, fala isso, e outro vira pra ti e diz: senhor Faraday, o senhor diria que é um amigo íntimo de Venkman? Vai negar Jesus 3 vezes agora. Nós somos colegas de trabalho, lecionamos na mesma universidade. Entendo. O professor Venkman, inclusive, tem um tenure da Universidade de Oxford. Entendo. Aqui os judeus foram proibidos de lecionar. Chegamos à conclusão de que era prejudicial às mentes de nossos jovens. Amigo, só tá piorando. Só tá piorando. Cara. Não, vambora, cara. Não dá pra fazer nada. A gente pega ele no resgate do soldado Ryan. Eu acabei... A gente pega ele em 45. Eu falo, mas real, eu acabei de mostrar ao seu oficial uma carta do primeiro-ministro. Eu tenho conexões com autoridades. Vocês ouvem passos atrás de vocês, vocês veem que... Eita, que o caldo engrossou. Tem 3 soldados atrás também de vocês. Eu vou comer um chucrute, sério. O oficial do SS fala, o senhor tem uma carta do primeiro-ministro inglês, é isso? Por favor, posso ver esse documento? Tá, eu mostro. O que que diz essa carta? A carta fala do meu cachorro. Eu tenho autorização de levar o cachorro. Caralho, cara, que ofensa, amor. Mas que ofensa. Mas ela... Peraí. Mas ela é uma carta que me menciona por nome. Me credencia como um professor universitário e tal. Ai, e tem a assinatura do primeiro-ministro. Faz um teste de diplomacia que vai representar o teu, assim, os teus bons contatos nos altos escalões da Inglaterra. Diplomacy mais 10. Vamos lá, D20. 1. Mentira. Ela só acha que é bom. O cara pega a carta e diz: eu entendo que tenha uma permissão especial do governo inglês para viajar com animais, mas aqui estamos tentando limpar o país. E ele rasga a tua carta na tua frente. Nossa! Tu já tinha entrado, cara. Tu já tinha entrado com o cachorro. Minha carta. Ele tá com essa carta desde o primeiro episódio, cara. Enquanto isso, Venkman vai fazer alguma coisa? Não se preocupem, não terá problema algum. Eu irei com eles. Tu entra numa salinha que não tem muita coisa. Tem 2 poltronas confortáveis e uma pequena cadeira de madeira. O oficial faz sinal pra que tu sente nessa cadeira e os 2 se sentam nas poltronas. E eles dizem... Venkman, isso me parece um nome de origem judaica. Eles estão com o teu passaporte? Tá, eu vou tentar um bluff. Água bateu no seu bunda. Como você pode ver, nosso amigo tem contato direto com o primeiro-ministro. Nós viemos para as Olimpíadas, né, como parte do grupo da Inglaterra que está vindo para cá. E temos ainda padre que veio para trabalhar aqui, a área onde os atletas vão ficar. Nós vamos... Nossa, que bluff. Você morreu. Nós somos delegados da Inglaterra. Um italiano, um irlandês, um espanhol e um holandês. Pelo amor de Deus. Joga o dado. E olha como demora. Quanto deu, porra? Tirei 20. Sempre. Eu vou mandar a foto. Ele olha pra ti. Entendo. Eles cochicham alguma coisa. O cara pega um carimbo. Carimbo teu passaporte com um J gigante, vermelho, assim. O senhor deve ficar com seu passaporte o tempo todo. Limite-se à área do seu hotel e do estádio. Esteja preparado para mostrar seus papéis sempre que for abordado por um membro do exército ou da polícia. Ele fica de pé e fala: bem-vindo à Alemanha, judeu. Vocês conseguem, enfim, sair do aeroporto. Vocês são recebidos por uma Berlim ensolarada, aberta e vibrante. A cidade está cheia. Pessoas de várias partes do mundo estão visitando a cidade pela Olimpíada. Várias línguas são ouvidas na rua. Vocês pegam 2 táxis, passam pelas ruas floridas, muito bem cuidadas. Estátuas de atletas germânicos, parecendo verdadeiros deuses gregos, adornam vários lugares. Nesse ano, especificamente, existe aqui um culto à forma do atleta alemão. bandeiras vermelhas com a suástica estão por tudo. Elas adornam cada prédio público, que são grandes, né? Todos eles são feitos com aquela arquitetura feita para vocês se sentirem pequenos. Adornam cada praça, adornam muitas e muitas casas. Vocês passam pelo Stadtschloss, o Palácio da Cidade, uma construção do século XVI. É muito imponente, tem um grande domo, uma abóboda, como se fosse uma catedral. Vocês passam pela própria Catedral de Berlim. Parece uma cidade, sei lá, saída de um conto de fadas. Tudo que vocês sabem que está acontecendo na Alemanha parece estar logo abaixo da superfície. As pessoas todas estão sorrindo. O dia está bonito, o tempo está ensolarado. Vocês passam pelo Portão de Brandemburgo, um dos grandes símbolos da cidade, com uma quadrilha em cima dele rebrilhando. Ele tem 5 passagens. Em 3 dessas passagens estão penduradas bandeiras nazistas. Nas outras 2 estão penduradas bandeiras olímpicas. Vale dizer que tem perto dali uma Madame Tussaud também. Seguem por uma rua ladeada por árvores. Atravessam o maior parque de Berlim, o enorme Tiergarten. E vocês passam pela Coluna da Vitória, também gigantesca, uma estátua de Atena lá em cima. Por todos os lugares que vocês passam, vocês veem soldados de uniforme marrom marchando. As pessoas parecem ter uma verdadeira adoração por esses soldados. Tem a saudação nazista quando passam por um pequeno batalhão em marcha e os soldados respondem. Os alemães parecem ter orgulho desse grande militarismo que está tomando a nação. Vocês ficam um hotel bom, pago pela fortuna do Thomas Faraday. Mas vocês sabem que, na verdade, não podem perder tempo. O tempo que foi gasto durante esses 5 meses em investigações, pesquisas, pode ter sido o tempo que esse livro, o Necronomicon, tenha caído em mãos erradas ou, enfim, seja represente algum risco. O que você sabe é que o tal Patrick, que deve estar com o livro, estaria numa Brauerei, né, numa cervejaria, em algum lugar de Berlim. Isso é a mesma coisa que nada, porque existem tantas cervejarias aqui que é como procurar uma agulha no palheiro. Eu vou procurar um... Deixa eu dar uma olhada na ficha aqui. Tem algum bar irlandês, não? Boa, boa. Rola um D20. 13. Tu acha, cara? Berlim, mesmo nessa época, é uma cidade que tem população de outros países. Então, tu encontra um bar irlandês não muito longe, a mais ou menos uma quadra de distância, numa área bem central. Bar irlandês com um nome extremamente criativo. Chama Shamrock. Gente, vamos deixar as malas no hotel, pelo menos. Dá uma descansadinha, né? Ó, velho. Vocês deixaram malas. Vocês, tipo, tomaram um banho. O Dom Azaghal se chicoteou. Essas coisas cotidianas. Antes de sair, eu vou pegar o meu osciloscópio. Basicamente, ele fica numa mala, né? Ele é uma mala. E vou levar comigo. Se a gente for a algum lugar estranho, eu quero fazer medições. Jimmy O'Flanagan encontra o pub Shamrock. Eu vou entrar no bar e tentar verificar, reconhecer quem é realmente irlandês ali. Eu vou sentar na mesa e pedir uma cerveja. Olha, que ousado. Jimmy O'Flanagan, tu olha, não tem muita gente aqui. Tu vê que 6 parecem ser irlandeses. Tá, vou chegar falando em gaélico. Aham. Uhum. Alguma saudação que eles me reconheçam. Uma garçonete, cabelos ruivos, cacheados, te serve. Jameson, bota um pouquinho mais, assim, do que seria o normal, porque eu te ouvi outra saudação também. E Dom Azaghal coloca um pint na tua frente, né? É, você teria alguma coisa menos apimentada, azeite, algumas coisas que ela possa servir? Azeite, o cara quer comer e pede azeite. Que maluco, cara. Vai comer azeite com cerveja. Daqui a pouco trazem uns cesto, assim, com peixe frito e batata frita pra ti. Tomou um fish and chips na cara. Porra, na Alemanha. Por essa eu não esperava. Traz uma salsicha, cara. Ah, mas é o bar irlandês. Ah, o bar irlandês, tá bom. Tá certo, verdade. Eu estico o braço por cima do ombro dele, pego umas batatinhas e jogo pro Billy. Caralho, tu quer matar esse cachorro mesmo? O Billy come feliz. A garçonete faz uma festa nele, assim. E tu, Jimmy O'Flanagan, tá falando com a Molly. Molly Malone. Eu vou começar perguntando pra ganhar a confiança dela, perguntando da cidade cheia, Olimpíada. Só que papinho. O legado. Não vai falar do tempo, não? O legado. E depois vou perguntar do Patrick McNamara. Seguinte, eu vou rolar um dado. Cara, tu fala Patrick McNamara, ela olha pra um lado, olha pro outro. Esse é um nome comum. De onde esse seu Patrick McNamara vem? Deu corda no meu relógio. Que é isso? Eu me engasguei com a espinha do peixe. Eu lutei ao lado dele na Grande Guerra. Depois da guerra, eu perdi o contato dele. Em Londres, me falaram que ele tinha vindo pra esses lados. E eu tenho um recado da família dele. Preciso encontrá-lo. Pode fazer um bluff, pode fazer um diploma. O que tu preferir? 20. Ah, garoto! Ela olha assim, por cima do ombro, chega mais perto, fala em voz baixa. Eu entendi porque você está falando em meias palavras. Se você está procurando esse Patrick McNamara, pelas razões que eu acho que está, eu estou aqui para ajudá-lo. Eles estão numa cervejaria nos arredores de Berlim. O nome é Froschhof. Saúde. Quando chegar lá, não deixe que eles o enrolem. Ele está escondido. Tá ok, querida. Muito obrigado, hein? Aí paguei o uísque e deixei uma gorjeta. Vamos pegar um táxi. Quando vocês dão o endereço, os dois taxistas têm a mesma reação. Eles dizem que podem levar vocês pra perto, mas até lá eles não vão. Mas por quê? Por que, meu senhor? Não recomendo que os senhores vão até lá. É uma zona de tipos indesejáveis e pessoas de gabarito não deveriam estar se misturando dessa maneira. Mas que tipo de pessoas indesejáveis? Pessoas que nós estamos tentando tirar do nosso país. Você diz... É um bairro judeu? Vários deles tiveram que ir para lá à medida que Berlim está sendo limpa. Existem outros que me enoja até mesmo de falar. Eles estão sendo aos poucos expulsos. Mas não se preocupe, o senhor não se preocupe que se não for para lá, poderá aproveitar a Olimpíada sem ter que se preocupar com esses tipos. Meu senhor, eu não compartilho das suas preocupações. Eu só passo assim o dinheiro por cima do ombro dele, assim. Apenas... deixe-nos o mais próximo que for conveniente e que esta gorjeta extra possa pagar. Vocês andam por muito tempo, quase saem de Berlim, saem daquela parte super urbanizada e bem cuidada. Dá pra ver claramente uma zona empobrecida. E as poucas pessoas que vocês veem na rua andam de cabeça baixa, com roupas puídas, andando rápido, como se não quisessem ser muito vistas. Os táxis param, onde eles podem deixar vocês. Vocês têm que andar ainda, mas uns bons 20 minutos. Eu fico meio chocado com isso. Pelas casas que a gente passa, eu pego algumas notas de dinheiro, né? Uhum. E coloco na caixa de correio. Deu um tapinha nas costas dele. Olha aí, Rex. Oh. Billy late pra alguns cachorros vadios que tem pela rua. Como é que ele não tá latindo pro Rex o tempo todo? Tá vendo? Nenhuma boa ação. Por fim, vocês chegam. De início, nem parece ser nada. É uma casa de médio porte, aquelas que dá pra ver as vigas de madeira por fora. Bem mal cuidado, assim, o telhado íngreme, tá faltando várias telhas. Manchas nas paredes, principalmente de umidade. É estranho porque outras propriedades dessas... também estavam igualmente mal cuidadas. Vocês não veem sinal de tanta umidade, mas aqui o próprio gramado parece estar ensopado, assim, tá bem úmido, como se a terra tivesse impregnada, assim, de água, e muitas manchas de mofo nas paredes por fora. Tem um letreiro no fundo, assim, que diz Froschhof, e uma tabuletinha com um sapo pendurado, assim, de madeira, sentado. Bom, então vamos entrar. Abrem a porta de madeira escura. Cara, as paredes desse lugar estão muito mofadas, assim. É aquele mofo bem preto, assim. E vocês veem que em alguns lugares escorre a umidade. Tem menos gente ainda do que no bar irlandês. E no bar irlandês, pelo menos as pessoas estavam conversando, estavam mais animadas. Aqui, o clima é completamente desmaiado. Poucas luzes, assim, o bar tá todo numa meia luz, assim, amarelada. Vocês veem algumas pessoas meio maltrapilhas, sentadas nas mesas, bebendo seus canecos de cerveja recurvadas. Um homem que chama a atenção de vocês é um cara, assim, com olhos muito esbugalhados, bem separados, e uma boca enorme, assim. Tem um, tipo, a boca parece larga demais. É um aspecto estranho que vocês não conseguem definir. Tem um sujeito também atrás do balcão, um homem magro, assim, feições pálidas, grandes olheiras, assim, ele é alto, mas meio recurvado. Olha pra vocês com um jeito, assim, tipo, apático. Blazer. É. Eu vou procurar o banheiro. Já faz um tempão que eu não mijo, tá foda. Tô apertadaço. Esquecido. Cara, o banheiro é casinha, assim, é do lado de fora. Puta, vou lá, então. Eu tô meio paranoico, eu tô o tempo inteiro na porta, olhando lá pra fora, checando as pessoas, as mãos sempre dentro do bolso. É o Indiana Jones. Cara, tu nota que esse lugar não faz muito sentido, porque é uma Brauerei no meio do nada. Pois é. não tem como esse lugar se sustentar nesse estado deplorável. E as poucas pessoas que estão aqui não parecem estar aqui por prazer. Parece que elas estão aqui porque elas não têm outro lugar pra ir. Me aproximo do rufião. Coitado. E digo em alemão. Boa noite. Guten Abend, mein Herr. O cara fala com uma voz assim. Guten Abend. Eu vim aqui para essas bandas à procura de uma pessoa. O senhor saberia me dizer se eu posso encontrar Patrick McNamara? Tu vê que o cara arregala os olhos quando tu fala isso. Como você conhece Patrick McNamara? Ele foi assistente de um familiar meu por muitos anos. Eu vim procurá-lo para comunicar o falecimento deste antigo empregador dele, que era muito querido por ele. Os seus companheiros também? Não se preocupe. Eles estão aqui para apreciar os Jogos Olímpicos. Mas o senhor conheceria este homem, Patrick McNamara? Venha o senhor. Venham todos os senhores, se quiserem. Se querem falar com Patrick, irei lhes levar ao porão. Eu vou seguindo o cara, tá? Eu tô com a 1911 nas costas. Fique atento, Billy. Vem comigo, mas fique atento. Eu tô com uma das mãos no bolso, onde tá a arma, e com a outra mão eu encosto nesse cara. A pele dele é fria e úmida. Ele cheira a maresia. Ele tem alguma marca, algum corte, alguma escoriação? Ele tem muitas verrugas, mas marca, cicatriz, tu não vê. Muito estranho, tá muito estranho. Eu já tô indo atrás do garçom lá do cara. Eu tô atrás de você. Vem, como tu vai? Eu vou. Chapolin, eu vou! Eu vou. Então vem todo mundo, menos o Padre Legal, é isso? É, tá cagando. É. Não. Vocês seguem o garçom pra trás do balcão. Ele leva vocês pela cozinha, que assim, tá imunda. Tipo, tem panelas que parecem estar sujas há meses ou anos lá, com tipo resto de comida encrustado. Várias moscas. A umidade é ainda maior aqui, sério. A água escorre das paredes. Vocês vão pra uma espécie de quartinho dos fundos. Ele abre um alçapão no chão. Vocês veem que lá dentro tem uma escada de madeira. Quando ele abre esse alçapão, vem mais uma golfada de umidade, assim. Sabe aquele ar que tá saturado de água? É essa a impressão que vocês têm. Ele faz um gesto pra vocês descerem. Meu senhor, desculpe, mas não seria mais conveniente alguém chamá-lo até a nossa presença? Isso não irá acontecer. Por que eu indago? Para falar com Patrick, falar com Frau Eisenkimmer. E Frau Eisenkimmer não sai do porão. Será que o senhor poderia liderar o caminho e nos mostrar? Ele tá de ombros, se vira e vai descendo pela escada. É, eu vou descer, cara, porque esse inglês é muito fresquinho. Meu amigo, eu estive no front, no mesmo lugar que você esteve. Eu só estou sendo cauteloso. Tu desce, Flanagan. A umidade vai ficando cada vez maior, como se te envolvesse. O cheiro é muito de podridão, mas também de maresia. O que, de novo, não faz sentido porque vocês estão perto de um rio, não de um mar. Eu desço também, pego meu lenço e fico com ele no rosto, assim, tapando, né, desse cheiro, dessa maresia, tudo. Mas tem luz lá embaixo? Tem luz, inclusive é luz elétrica. Mas é uma instalação completamente precária. É com fios aparentes, assim, as lâmpadas simplesmente penduradas. Tem só duas lâmpadas, porque parece ser um porão relativamente grande. Parte desse lugar fica na escuridão. Vocês pisam no chão e ele é de terra. E a terra tá bem molhada. No que vocês dão mais alguns passos seguindo o garçom, que essa terra vai aos poucos virando lama, até que vocês estão com os pés chapinhando em alguns centímetros. Ai, de água. Meu sapato. Eita, cara. A barra da calça de vocês vai lentamente se encharcando. As meias já estão completamente encharcadas. Começa a ter memórias das trincheiras na Primeira Guerra. Memórias repulsivas. O ar agora parece ser só vapor. Ele entra grosso, pesado nas narinas de vocês. O cheiro de maresia domina tudo. O garçom vai até a parede oposta do porão, abre uma porta e vocês vêm numa sala. Uma sala grande, assim, subterrânea, alagada, o que deve ser uns 20 centímetros de água. Uma mulher sentada numa grande cadeira. Tipo uma poltrona mesmo, mas uma poltrona completamente rasgada, com a espuma saindo, assim, ensopada, pelo que parece ser, talvez, anos e anos de ficar nesse lugar alagado. Essa mulher tá usando um vestido de noiva. O vestido é enorme. A saia se derrama pela água, fica flutuando. O vestido tá completamente encharcado. Um mofo preto sobe por aquela saia enorme, rodada, cheia de rendas e bordados. Vocês veem também que o chão desse porão, por baixo desses mais ou menos 30 centímetros de água, tem uma espécie de um desenho, cara, que ocupa o chão inteiro. Olhando assim com cuidado, vocês conseguem ver que é uma espécie de pentagrama. Mas não é um pentagrama retinho, assim, que nem esses de ocultismo, de satanismo, sei lá. Ele é um pentagrama meio torto, com as linhas recurvadas, e ele tem uma espécie de olho bem no centro. Isso é tipo um mosaico de pedrinhas ou é pintado? É um mosaico muito antigo. Parece uma coisa romana, até de tão antigas e desgastadas que parecem essas pedrinhas. Várias delas já não estão mais lá, mas tu vê que todas as linhas do pentagrama, elas ainda são contínuas. Não tem nenhuma linha que esteja completamente quebrada. Eu já vi isso em algum lugar, eu já vi em meus estudos. Cara, faz um teste de Cthulhu Mitos. Já sabe o que é. 14. Na verdade, é uma coisa bem comum, é uma das primeiras coisas que uma pessoa aprende sobre os mitos de Cthulhu. Isso se chama um símbolo ancestral. Por mais que ele pareça algo maligno e seja muito ligado aos mitos, aos deuses antigos, na verdade, esse é um símbolo que prende o poder deles. É um símbolo usado contra os deuses antigos. Então, tu acha, Venkman, com os teus conhecimentos de ocultismo e esses novos conhecimentos de Cthulhu mitos que tu adquiriu agora, tu acha que esse símbolo deve estar servindo para conter o poder de alguma coisa. Talvez Eita. Até mesmo do Necronomicon que vocês vieram pegar. Eita! Eu não acredito em nada disso. O rosto tá completamente coberto por um véu. O véu é opaco, você não vê nada. O vestido seria branco, mas ele tá amarelado, acinzentado, em alguns lugares preto do mofo. A água escorre pelas paredes. Uma única luz elétrica, zumbi, meio falhando assim. Do lado, vocês veem um homem vestindo roupas humildes, mas normais, uma calça arregaçada até os joelhos pra não se molhar, um colete. Olha pra vocês, olha pro garçom, e o garçom diz: Patrick, esses cavalheiros são amigos do seu antigo empregador. Eles vieram falar com você. E o que ele vai falar? Essa mulher de pneumonia não morre mais, cara. Cara, ele vai falar alguma coisa, abre a boca e a mulher levanta um dedo. E ele se cala. A voz dele nem sai. Vocês não conseguem ver também a mão dela, porque ela tá coberta por uma luva. Uma luva também branca, cheia de rendas, cheia de bordados, mas completamente decadente. Tipo assim, olhando pra ela no vestido, já que você falou que é colado, dá pra ver formas de mulher? Tipo, nossa, peito, não acredito. Pura, não acredito. Não é possível, cara. Caraca, velho. Cara, não, parece ser uma mulher. Meu Deus. Eu aponto a antena do meu osciloscópio pra noiva e olho no visor. Cara, tu aponta a onda que o osciloscópio deveria registrar, fica louca, cara. É uma atividade eletromagnética muito forte, muito intensa, e tu vê que o ponto de origem, o ponto focal, é realmente essa mulher com vestido de noiva. Dentro do véu sai uma voz cavernosa, feminina, mas ao mesmo tempo rouca, parece um coachar de um sapo, cara. Ela fala: Que aparelho é esse? Eu paro de apontar a antena pra ela e falo assim: não se preocupe, isso é apenas um aparelho medidor de frequências eletromagnéticas. Não é nada perigoso, não lhe ofereço nenhum mal. Rapidão, o Billy tá aí com as patinhas molhadas? Caramba, o Billy tá aqui, cara. Ai, Billy, não faz xixi aqui, Billy. Assim, cara, o Billy tá muito assustado. Tu só viu ele assustado dessa maneira quando vocês estavam perto de um daqueles homens sem rosto que vocês viram no manicômio. Mas eu sinto alguma coisa parecida como eu senti quando eu tava perto daquele homem. Um calor? A única coisa que tu sente é o cheiro forte de maresia. A maresia que você tá falando é maresia mesmo do mal? Ou... é outro tipo. É o motivo da melancolia do bar. Exatamente, faz sentido. Não, é maresia do mar. O que vocês querem aqui? O que querem com Patrick? Ela põe a mão, uma mão grande, assim, envolta numa luva, já foi branca, mas agora tá completamente cinza e mofada. Põe a mão, a manzorra, no braço do Patrick, num gesto meio carinhoso. Nós viemos falar com Patrick a respeito de um antigo amigo e empregador dele. Então vieram por causa de William Faraday. O que aconteceu? Ele está morto? Ou algo ainda pior? Foi bom ele ter morrido. Talvez fosse pior se estivesse vivo. Olha pro Venkman. Aonde está o livro? Aonde está o maldito livro? Quando tu fala no livro, Patrick baixa os olhos. Vieram atrás do Necronomicon. Viemos destruí-lo. Ai, meu Deus, Carlos. Mais uma, eu te dou um gancho. O Necronomicon não é facilmente destruído. Muitos já tentaram, mas não acredito que sejam vocês a conseguir. Vocês estão em posse do livro? Quando tu pergunta isso, ela vai falar alguma coisa, mas o Patrick parece que toma coragem e interrompe. Ele diz sim, fala inglês com um sotaque irlandês forte. Sim, eu trouxe o Necronomicon a pedido de William. Foi o último pedido que ele fez pra mim, pediu pra que eu deixasse o livro longe dele, num lugar onde ele não soubesse. No que ele tá falando isso, ela levanta a mão, interrompe ele, ele se cala de novo. Vocês ao menos sabem o que é o Necronomicon. Convenção de adoradores do capeta. Necronomicon. Todo mundo de cosplay de diabinho. Senhora, que eu lhe pergunte. Você disse que outras pessoas tentaram destruir o livro e falharam. Falharam por quê? Você pediu elas? Você compartilha com essa nossa vontade de destruir o livro? O livro precisa ser destruído. Mas ninguém nunca conseguiu. Ufa! Primeiro que mal. Quando arriscou, mas fez. A pergunta certa. O Necronomicon não pode ser destruído ainda. Ele ainda tem uma função. Depois, se tiverem uma maneira de destruí-lo, isto garantirá alguns anos a mais de sobrevivência a este mundo. Como é que você falou? Ele ainda pode fazer o bem? Ele tem uma utilidade ainda. Ele pode impedir um mal maior. Cultistas estão vindo pegar esse livro. Adoradores desse tal Nyarlathotep. Eles estão atrás disso e vão pegá-lo. E se eles o pegarem, tudo estará perdido. Nós vimos ele. Nós vimos do que ele é capaz. Ele está vindo. Não podemos ficar aqui de conversinhas. Nós temos que achar um jeito de destruí-lo. Se nós achamos vocês, eles também os acharão. Ela olha pra ti com um pouco de condescendência naqueles olhos enormes, muito separados. Dá um leve sorriso com aquela boca imensa. Não precisam se preocupar com o Necronomicon ser encontrado aqui. O livro está aqui há muitos anos. Se os rituais e investigações dos ocultistas nazistas funcionassem, eles já teriam encontrado o livro. Ela aponta pro Venkman, assim, com os olhos. O símbolo que ele ficou examinando no chão protege o livro de qualquer detecção. Necronomicon quer sair. Ele quer ser encontrado. Mas está preso aqui conosco. Ela dá um suspiro. Quando eu era jovem, havia algo estranho com a minha família. Eu não suspeitava o quanto. Arranjaram um casamento com um homem que eu nunca tinha visto. Vi meu futuro marido pela primeira vez no dia do casamento dentro da igreja. Toda minha família estava lá. Todos eles com seus olhos saltados. Suas peles verruguentas. Eu nunca achei que isso fosse ser algo tão ruim. Na noite de núpcias, ele foi para minha cama e revelou o seu rosto. Na verdade, ele não tinha mais rosto. Descobri que meu marido era uma criatura. Seu rosto era um buraco negro. Vermes caíram sobre mim e eu só consegui gritar. Havia uma faca do lado de nossa cama e eu enfiei em seu peito. Enquanto ele cambaleava, eu corri pela noite. Não sabia o porquê minha família tinha me arranjado um casamento com aquela coisa. Mas com o passar dos anos, eu descobri. Eu vivi como um sem-teto nas ruas de Berlim, até que notei que algo acontecia comigo. Eu passava por uma transformação, até virar algo que não é mais humano. Terminei aqui, vou voltar pro barco. Tava difícil, né? Não bateu bem, não. Pô, achei que era um pum, meu amigo. Tu tá voltando, tu entra de novo no salão principal do bar e tu vê que os teus companheiros não estão lá. Eu vou dar uma procurada por eles. Tu vê que eles não estão lá e o garçom olha pra ti e fala com aquela voz também completamente tristonha. Você tá procurando os outros que vieram com você? Não fala alemão. Ele tá de ombros. Onde estão? Onde estão minhas amigas? Meus amigas. Faz um sinal pra tu seguir ele e te leva também por um alçapão, onde tem uma escadinha daquelas verticais. É bem difícil pra te descer, mas enfim, tu chega no porão. Tu entra naquela salinha que eu descrevi, os teus pés chapinhando na água na altura do tornozelo, e tu entra pra ver o que todos estão vendo. Ela levanta o véu e, em vez de um rosto humano, ela tem uma cara gigante que parece uma mistura de sapo com peixe. Caverna do dragão, tem que subir a cachoeira ao contrário. Cara, os olhos dela são muito saltados e muito separados. A boca é gigante, parece dividir a cara de um lado ao outro. No que ela fala, vocês veem os dentes dela que são presas, afiadas. Demônio! Acalme-se, dona Zagata. Acalme-se! Tava tudo tão indo bem, cara. Ah, mas você dança e copula com o demônio, pra você tava tudo indo bem mesmo. Vocês notam que ela é uma versão bem mais extrema daquela aparência do bêbado que vocês viram lá em cima, que também tinha os olhos muito esbugalhados e separados e a boca larga. Com certeza não é humano. Todo mundo, ao ver essa, faça um teste de sanidade, por favor. Thomas Faraday e Jimmy O'Flanagan. Ah, filho, vai perdendo. Vou chegar. Quando vocês veem o rosto daquela mulher, vocês não veem só um monstro. Vocês veem algo que desafia muito a visão de mundo de vocês dois. Principalmente pro Faraday, tu nota que o osciloscópio continua louco, né? Continua um foco de eletromagnetismo muito forte ali. Essa mulher não tá toda no nosso mundo. Ela tem alguma ligação com algum outro mundo que tu não conhece. Qual é? Eu botei a mão no bolso, assim, e calcei um soco inglês. Beleza, cara. Tu coloca a mão um pouco trêmula, tu te força a ficar firme, e ela olha vocês com aqueles olhos inumanos que não demonstram expressão. É uma coisa meio nojenta de se ver. Eu não vou ficar nesse lugar profano com vocês adorando o demônio. Sai andando. Foi embora. Espere, faça alguma coisa. Desesperado mesmo. Faça a sua coisa. Não sei se eu estou louco ou se todos vocês estão. Vocês estão vendo que essa mulher tem uma cara de sapo? Um réptil das entranhas da terra? Vocês não estão percebendo isso? Se querem o livro, se querem lutar contra os cultistas, eu sou a única chance de vocês. Padres, cientistas ou o que quer que sejam, se estão amedrontados com a aparência de uma noiva. Eu não tenho medo de demônios. Já enfrentei criaturas muito piores que você. Aí tirei minha cruz e colei na testa dela. Tu cola a cruz na testa dela e não tem efeito nenhum. Ela olha pra ti e tu quase tem a impressão que aqueles olhos inumanos estão tristes. Alguns se apegam à ciência, outros se apegam à religião, outros simplesmente negam o que estão vendo. A verdade é que existe uma luta. Vocês podem negar, mas ela vai continuar acontecendo. Nós não estamos fugindo de luta nenhuma, nós estamos atrás da luta. Viemos para a Alemanha para lutar? Você não sabe o que está falando. Eu sei muito bem do que estou falando. Então cadê a porcaria do livro do demônio que esses idiotas estão buscando? Me dê o livro, vou queimar ele e acabar com o demônio. Ela vira pro Patrick e fala: Patrick, pegue o Necronômico. Patrick, quando ele ouve isso, ele estremece a olhos vistos. Então ele sai daquele porão, passa alguns minutos em alguma outra sala que vocês não viram ainda e volta carregando um livro que parece que pesa uma tonelada nas mãos dele. Ele tá curvado agora. Ele parece ter nojo de tocar naquilo, mas ao mesmo tempo ele segura como se fosse algo precioso. É um livro grande, muito grosso, assim. Seria hoje em dia o equivalente a umas 1.500 páginas. E encadernado em alguma espécie de couro. Quando ele se aproxima de vocês, cara, vocês veem que na capa do livro, aquele couro parece um rosto humano. Tem buracos pros olhos, o que parece ser um nariz, assim, buracos pras narinas, e uma espécie de boca rasgada na capa do livro. E onde tá a boca, tem dentes humanos grudados. Ele se aproxima tremendo, dá um solavanco, como se ele mesmo se movesse sozinho. Garotada que vê Harry Potter, isso não é Harry Potter, tá? Isso é Evil Dead. Tá? Vá, destrua o Necronomicon. Faça o que ninguém conseguiu fazer desde o ano 700. O Patrick estende pra ti o livro com os braços tremendo. Búfalo, cubra o livro e vamos levá-lo. Eu pego meu paletó, boto, cubro o livro por cima, assim. Não é seguro tirarmos o livro daqui agora. Vou levá-lo para um lugar sagrado e acabar com ele. Ah, meu Deus, que história. É ateu, mas chama Deus. Tô te vendo. É ateuzinho, mas na hora que vê um livro com cara de demônio com dedo de gente, chama Deus rapidinho. Tô de olho em você. Eu faço o seguinte, ô Caldela. Eu tiro meu crucifixo, eu vou em direção até ela, eu coloco na mão dela e falo assim, não perca a fé. Cara, tu coloca o crucifixo na mão dela, ela pega aquilo, joga na água. Vocês todos são tolos. Eu não, viu, que eu não acredito nessas pataquadas. Sabem por que estou deixando que levem o Necronomicon? Se ninguém fizer nada, daqui a poucos dias, esse mundo estará entregue aos cultistas. Um grande ritual está para acontecer. E este livro é a única esperança de detê-lo. Dona Sapa, a gente podia ter evitado esse desenrolar aí. Você podia ter entregado logo de cara isso aí pra gente. Eu vou embora. Patrick, sai atrás de vocês. Não, por favor, ouçam ela. Algo muito grave está pra acontecer. Ela esteve envolvida com isso. Por favor, vocês têm que ouvir. Eu paro. Ela mesma disse que não pode destruir o Necronomicon. O que ela tem para nos dizer? Eu paro pra ouvir. Não, você não vai... Você... Você vai comigo. Me fala o que você tem pra falar, mas para de enrolação. Quero saber do seu casamento. Não quero saber da sua dieta de mosca. Eu quero saber qual é. O que que tá pegando? Fala direto. Mas o meu casamento tem tudo a ver com isso. Ah, caraca. Tu pediu. Eu tenho esse rosto porque minha família é descendente de criaturas sobrenaturais. Ah, gritei lá do corredor. Criaturas cultistas do Deus Cthulhu. Eu fazia parte de um ritual para unir a linhagem de Cthulhu com a linhagem de Nyarlathotep. Por isso, meu marido era um homem sem rosto. Eles estão fazendo algo muito pior agora. Os nazistas estão envolvidos com este culto. Eles querem criar uma raça suprema para herdar o mundo quando os deuses despertarem. Nyarlathotep está aqui. Vocês viram quando ele veio. Assim que a raça suprema se erguer, os deuses invadirão. O mundo que conhecem irá findar. Os nazistas serão apenas os agentes terrenos de um poder bem mais sinistro. Eu já sei que a gente tem que fugir dos nazistas, porque os nazistas vão querer esse livro. Como é que destrói o livro? Tem alguma mandinga, alguma parada assim? Até hoje, ninguém descobriu como destruir o Necronômico. Este livro existe há 1300 anos. O que pode ser feito é levar o Necronômico a um lugar sagrado. Mas não como o padre, seu amigo, acredito. É isso porque eu tava na pegada, porque assim, eu acredito nesses bichos todos aí porque eu vi, mas eu não acho que igreja seja um lugar sagrado, porque eu vivi muito tempo nesse lugar aí e eu tô ligado que de sagrado não tem nada. É porque você é um impuro e não respeita a casa de Deus. Você não tá aqui. No corredor tá vindo. A vozinha lá no corredor, ecoada. Lugar sagrado, na Irlanda tem vários. Tem os lugares onde tem leprechaun, tem fada. Mas quando bebe-se na quantidade que você bebe, dá pra ver de tudo. O local sagrado dos únicos deuses que existem. O local sagrado de Cthulhu e Nyarlathotep. Pô, mas aí o jogo é fora de casa, cara. Dona Sapo, a gente vai levar pra casa do adversário? É isso? São os únicos lugares de real poder. A arquitetura sagrada dos deuses exteriores é tudo o que existe. Eu sei que lá é onde existe o poder que pode fazer frente a este livro. E mais importante, é lá onde vai acontecer o ritual que criará a raça suprema. Eu não tô entendendo. O que os nazistas querem é transformar o exército deles, a tal raça superior, em demônios, entendeu? Pra causar o terror, dominar tudo. Quem é que tá com o Necronomicon? Eu. Búfalo, tu, no meio dessa discussão, cara, tu tá ouvindo na tua cabeça uma voz sussurrante, que fala contigo. Vem cá, você é tão forte, tão bonito. Me abra. Vou lhe mostrar coisas inacreditáveis. Você terá prazeres infinitos. Ih, que você deseja, mas ainda não conhece. Perdemos o livro e perdemos um soldado. Próxima cena é o Rex no planeta de suruba do Rick and Morty. Ah, Faraday, tu não chega a ouvir palavras na tua mente, mas tu ouve uma espécie de sussurro distante, assim, um muxoxo, meio ininteligível. Eu tô ali no meio, só que eu tô com o meu foco total no livro. Cara, quando tu tá focando no livro, tu também ouve dentro da tua mente. Pega, pega o livro dele, pega, pega das mãos dele. Pega o livro dele, todo conhecimento está aqui. Não acreditam na verdade. Basta pegar o livro. Bruto ignorante. Pega, pega agora. Eles estão distraídos. Estão perdendo tempo. Pega. Vou dar uma pancada assim no livro pra derrubar ele no chão. Vocês dois, cada um rola um teste de ataque. Vocês veem o Venkman insano assim, cara, meio frenético. Eu vou dar uma maletada na cabeça do Carlos. Faz um teste de ataque também. A minha ação é derrubar o livro e atirar nele com a arma que agora eu acabei de puxar. Cara, o Venkman puxou. Atirou a em quem? Arma. Atirou em quem? Eu tirei 18. 14 no dado. Ah, 16. A gente percebe na sua voz a falsidade. Don Azaghal tirou 18. Tu gira a tua maleta e bate na cabeça do Venkman. Venkman, ao mesmo tempo que tu toma esse golpe, tu bate no livro nas mãos do Búfalo. Búfalo, não é que tu solte o livro completamente, mas ele voa um pouco da tua mão. Talvez tu consiga pegar ele no ar, porque o teu reflexo é muito bom. Mas quando vocês veem, cara, o Venkman puxou uma arma. O que que tu faz, Venkman? Atiro no livro. Joga o dado. 10. O teu tiro enche aquele porão com um estrondo. Cara, o cheiro de pólvora toma o ar. E tu vê um buraco de bala. Tu vê claramente um buraco de bala na capa do livro. Mas tu pisca e ele não tá mais lá. Tu tem certeza que tu acertou? Eu vou dar um passo pra trás, hein, Leonel? Aham. Cara, vai tomar um jab nocaute. Faz o teu teste de ataque. 13. Tu acerta bem no meio da cara do Venkman. Tu gira o teu tronco, gira o pé, uma posição precisa que tu aprendeu com muitos anos no boxe, algo que pra ti é a tua própria natureza, cara. Teu braço vai reto, cara, tua mão em direção bem ao nariz do Venkman. E tu conecta, cara, de um jeito completamente preciso, exatamente como seria lutador profissional contra um Venkman. O Carlos ficou com o cara de sapo. Venkman, tu ouve o teu próprio nariz quebrar e tu sente teu nariz sangrando. Tu cai pra trás, cai sentado naquela água. Cara, é uma dor muito forte. Instantaneamente, tu não consegue mais respirar. Por reflexo, os teus olhos começam a lacrimejar, tu não enxerga mais nada. O Patrick, ele começa a gritar: é o livro! É o livro! Ele tá deixando todos loucos, como aconteceu com o William! Eu sabia que isso ia acontecer! Eu sabia que isso ia acontecer! É a mesma coisa que aconteceu aqui nessa cervejaria! Nós vamos todos morrer! Eu quero virar sapo! Faraday, o que tu vai fazer agora? Tu tá vendo o Venkman estatelado no chão, com o nariz estourado, sangue por todo o rosto, o Patrick tá gritando e o Búfalo bufando, cara, com os olhos vidrados, como se ele estivesse pronto pra matar alguém. Eu vou fazer uma adaptação no meu equipamento. Abri a carcaça da mala do meu osciloscópio, desconectei a bateria que eu improvisei pra ele ser portátil, peguei alguns pedaços de equipamento, comecei a juntar e montar coisa, botar na bateria, e aí eu peguei a antena que eu tava usando, apontando, e aí eu entortei a antena que nem um V, passei um fio desencapado na parte de baixo do V, né, na junção das duas hastes, carregando a bateria embaixo do braço com os transistores e os fios. O que, que é isso que tu fez? Gambiarra. É um enrolamento Tesla de arco voltaico, muito improvisado. Cara, faz um teste de knowledge physics pra ver se essa tractana funciona. Ah, meu Deus, ó, knowledge physics é alta, hein? 16, manapaca. Beleza, velho, tu conseguiu. Eu vejo essa confusão, vejo todo mundo em volta do livro, meio louco, o cara gritando. Eu pego o meu aparato improvisado, giro o interruptor conectado à bateria e eu faço um arco voltaico subindo pela parte de dentro do V da antena que eu dobrei. E ele fica, sabe, ele fica subindo várias fagulhas. Sobe, sobe. Quando chega no final do V, ela se desfaz, ela vai subindo. E eu boto isso exatamente em cima do livro. Cara, tu te aproxima rápido do livro. É um teste. O eletromagnetismo tá todo louco. E eu vou criar uma disrupção nesse eletromagnetismo, criando eletricidade simples no ar. Tu sabe que se tiver um campo eletromagnético aqui, como as tuas teorias sugerem que realmente tenha, isso vai interrompê-lo. Cara, tu aproxima o arco voltaico de lá. De repente, Búfalo, tu para de ouvir a voz do livro na tua cabeça. Venkman, tu também. De repente, no meio daquele teu atordoamento, os olhos com lágrimas, o ouvido zumbindo, tu também, pelo menos, tu para de ouvir a voz do livro. E vocês todos veem que o Patrick cai de joelhos no chão, ele começa a ofegar e fala: o livro finalmente, finalmente calou a boca. Pelo menos por um tempo. Eu não acredito. Eu não lembrava mais como é que era. Eu não lembrava mais como é que eram os meus próprios pensamentos. Vamos embora daqui! O livro não deve ficar em posse de ninguém. Ele vai controlar quem tiver com ele na mão. A arma do Venkman tá onde? Tá na mão dele. Eu vou pisar na mão que segura a arma. Cara, tu pisa, tu sente o pé do Dom Azaghal, Venkman. Ele não é pesado, mas tu tá atordoado ainda e ele consegue pisar com todo o pouco peso que ele tem. E vocês ouvem a voz da mulher sapo falando... Vocês estão vendo o que acontece com quem quer o livro para si. A única esperança de destruí-lo está no local sagrado. E esse local sagrado está aqui mesmo em Berlim. Por cima dele foi construída uma das maiores obras do regime nazista, o Estádio Olímpico de Berlim. Eita fé. Chega de dar ouvido a esses profanadores. Aí eu vou pegar a arma da mão do Venkman. Tu consegue puxar, tá com a arma do Venkman na mão. Tu não sabe usar, mas tu tá segurando como se fosse uma coisa, assim, um objeto qualquer. O Búfalo, diga que você não ouviu as vozes dele. Diga que ele não estava tentando controlar sua mente. Você está completamente louco. Desde que voltou do manicômio, está completamente louco. Atirou no Búfalo, a queima-roupa. Errou por pouco. Podia ter matado alguém aqui dentro. Eu não atirei no Búfalo. Eu tentei destruir o livro. Entreguei a arma pro Búfalo. Eu coloco na segura. Vamos embora. Vamos embora! Ah, e o que vão fazer? Vão levar o livro para uma igreja? Vão atear fogo ao Necronômico? Ou vão tentar atirar nele de novo? Eu vou olhar para ele e falar assim: vamos derrotar o demônio, maldita! Cara, quando vocês abrem a porta da frente, saem daquele lugar de ar viciado, cheiro de maresia e aquela atmosfera quente, vocês veem a noite de Berlim, dos arredores de Berlim, e imediatamente todos vocês ouvem uma espécie de gritaria nas suas cabeças, cara. Vozes numa cacofonia tomam a mente de vocês. Vocês ouvem várias línguas que vocês nunca ouviram falar, não sabem o que que são, ao mesmo tempo gargalhadas. Vocês não conseguem evitar de ficar um pouco desorientados. Então todos vocês, por menos de um segundo, veem tudo ao seu redor ficar negro. Ai, meu Deus. E agora todos fazem um teste de vontade. Ai, vai. 7. 16. Ah, calo! Cara, por incrível que pareça, o Venkman passou. 20. É de verdade. Ai, sempre. Tô ligado nesse 20 de verdade, cara. Não, que foi 20. Dom Azaghal. 1. Não acredito. Dom Azaghal e Faraday, vocês, assim como todos os outros, veem o mundo ficar completamente negro por menos de um segundo. Mas, diferente dos outros, pra vocês, quando esse negrume desaparece, o mundo real não aparece de novo. Tamo no Psydão. Puta, fudeu. Cara, Stranger Things nos copia, eu copio também Stranger Things, cara. Faraday, cara, tu abre os olhos e tu não vê aquela região de descampados, de poucas casas esparsas e a noite de Berlim, cara. Pelo contrário, tu te vê dentro de um corredor fechado. Esse corredor, as duas paredes, cara, dos dois lados, elas estão pintadas de um jeito bizarro, com umas figuras infantis, assim, tem arco-íris, tem uns bichos, assim, nossa. Tem, tipo, umas crianças numa rodinha, dançando numa colina verde. Nossa, filme de terror de criança. É, ó, pior de todo, aquele caralho. Corinho, aquele cor infantil. É. Só que, cara, as cores são todas desbotadas, assim, meio escurecidas. Tem mofo preto crescendo por tudo nessa parede, cara. E essas próprias figuras, tu vê que os sorrisos delas são um pouco grandes demais. Elas têm os olhos um pouco arregalados demais. Caraca, é a creche da mulher sapa. Puta merda. Cara, na tua frente, tu vê duas meninas. Elas devem ter uns 7 anos. Ah, meu Deus. cara, elas duas estão sorrindo. E tu vê que os olhos delas, assim como os olhos das figuras nas pinturas, são muito esbugalhados e muito separados. Quando elas sorriem, tu vê que o rosto delas quase se divide, cara. É uma boca larga demais pra aquele rosto infantil. Elas estão usando uns vestidinhos rosas, assim, os dois iguais, assim. As duas devem ser gêmeas. Cara, só que esses vestidos, eles estão mofados também, enegrecidos. E as duas dão um risinho infantil pra ti. Ficam te olhando fixamente. Eu vou tateando sem olhar a superfície do osciloscópio, procurando o meu dial de potência de energia e aumento ele, o giro pra aumentar ele até o máximo pra tentar aumentar o campo de distorção eletromagnética. Tu aumenta ele no máximo, cara. E tu vê que as duas dão um passo pra trás, como se aquilo estivesse incomodando elas. Tu vê, assim, que escorrem lágrimas daqueles olhos esbugalhados. Elas estão olhando pra ti com medo, meio que tentando se proteger com as mãozinhas. Uma delas cai pra trás, faz um splash com o vestidinho. A outra tenta puxar ela pra cima, ajudar ela a ficar de pé. E só agora tu nota que o chão dos teus pés tá inundado. Os teus sapatos estão mergulhados numa espécie de água suja, salobra. Daí, as duas parecem, ao mesmo tempo, notar uma figura que tá junto de ti. O Billy, no meio daquela reação que parece de dor ou de um desconforto muito grande, cara, as duas meninas notam o teu Beagle e elas meio que esboçam um sorriso e as duas esticam as mãozinhas pra ele. Tu vê que tem membranas entre os dedos. O Billy começa a latir pra elas. E elas, enquanto elas tentam se arrastar pra longe do ti, do teu osciloscópio, elas ficam sussurrando alguma coisa naquelas vozinhas finas, quase cantarolantes, numa língua que tu não consegue entender, cara. Mas que parece ressoar de alguma maneira com o Billy, porque ele corre na direção delas. Billy! Cara, o Billy vai correndo na direção delas, latindo, e elas vão se arrastando pra trás, tentando proteger o rosto do teu osciloscópio. E, cara, tu vê que no fundo do corredor, que é um corredor que tá envolto em sombras mais profundo, tu vê que começa a vir outras crianças, cara. Ah, meu Deus. Elas estão cantando umas músicas infantis com umas vozes meio desafinadas. Algumas parecem ser umas cantigas de ninar em alemão, outros simplesmente parecem uma espécie de cântico quase religioso, só que numa língua que tu não entende, e com aquela voz fina, infantil. Tu vê que uma dessas crianças, toda coberta de escamas, a pele completamente verde, cheia de verrugas, parece muito com a Frau Eisenkimmer, a mulher sapo. Faz um teste de percepção. 15. Outro dos garotos, tu olha pra esse garoto e tu nota com um frio muito grande na barriga que ele te lembra de alguém. Ele te lembra de um dos teus filhos. Ah, meu Deus. Só que os teus filhos morreram adolescentes, quase adultos. E esse garoto te lembra de um dos teus filhos quando ele era criança. Ele olha direto pra ti. Tu vê que ele tem algo nas mãos. Ele leva aquilo pra perto do rosto. Eu abaixo a intensidade elétrica do osciloscópio. Abaixo minha mão segurando a antena. Eu boto a mão no bolso do meu colete e falo, Benjamin. Aí eu puxo o relógio de bolso que eu tenho, estico a mão assim, abro a mão com o relógio na palma da mão. Eu ainda estou dando corda no relógio, Benjamin. Eu ainda estou dando corda. Ele olha pra ti. Tu nota que tem alguma coisa um pouco diferente do que tu te lembrava dele, cara. Ele fala uma voz que é idêntica à voz que tu te lembra do teu filho quando ele era criança. E ele diz, pai, eu sabia que você iria voltar pra nós. Eu sabia que você cometeu um erro, mas é claro que você não iria nos abandonar. Você errou ao sobreviver, não foi, pai? Mas não tem importância, porque agora você está aqui conosco. E ele estende a mão pra ti. Aí eu fecho a mão em cima do relógio e dou um passo pra trás. Não foi isso que você me falou, Benjamin. Eu boto a mão no dial, aumento a potência da bateria de novo. Não foi isso que você me falou, Benjamin! E aponto pra ele, antena. Cara, tu faz isso, meu. Ele dá um guincho e agora tu vê os dentes dentro da boca dele são todos afiados. E ele bota as mãos assim na frente do rosto e, cara, os dedos deles têm garras compridas e negras. Eu vivo por vocês, velho! Benjamin! Cara, do que essa criança bizarra que se parece com o Benjamin tá gritando, tu ouve os risinhos das outras duas meninas, cara, e tu ouve um ganido. Billy! Tu olha e tu vê assim, cara, as duas meninas, elas estão com as mãos pra dentro daquela água, e elas estão com aqueles sorrisos enormes, olhos esbugalhados, olhando pra ti, e elas falam, ele quer morar conosco, ele está quase aprendendo. Não! Sai correndo pra cima delas com o osciloscópio na mão, as antenas pra frente. Sai, o demônio! voz! Tô aguentando. Elas estão segurando a cabeça do Billy. Demais. Debaixo d'água, meu. Ele tá se contorcendo, meu, se debatendo e tentando ganir. Tu sai correndo na direção delas. Tu aponta a antena pra elas, cara. Elas dão mais um guincho, assim. Uma delas pula muito mais do que uma criança seria capaz de pular. Pula, assim, uns 4 metros pra trás. A outra simplesmente se arrasta e meio que mergulha naquela água que tá recobrindo o chão do corredor. Mergulha a cabeça embaixo e foge pra longe de ti. Enquanto isso, todos vocês que não são o Dom Azaghal e o Faraday estão vendo Thomas Faraday, o toico e metódico professor inglês, tentando colocar a cabeça do seu fiel cachorro Billy numa poça d'água como se fosse pra afogar ele. Eu vou correr pra cima dele. Tu vê que os olhos dele estão completamente virados pra cima, tu só consegue ver o branco dos olhos. Ele tá com a boca transformada num esgar como se fosse de ódio. Cara, tu não sabe quanto mais de vida esse cachorro ainda tem dentro dele, enquanto Thomas coloca a cabeça do bico com toda a força dentro de uma poça d'água. Eu tento puxar ele, pego assim ele pelos ombros, puxando ele, estapeio a cara dele. Saia desse transe, homem! Acorde! Tu tira força, cara, tu não sabe de onde. Talvez da própria loucura que tu tá sentindo te afetar desde que vocês começaram nessa jornada bizarra. Tu puxa o Faraday, ele cai pra trás, vocês meio que se embolam no chão. Cara, o Billy rola, ergue a cabeça, gane e se esconde do próprio dono, do próprio companheiro dele, o humano que defendeu ele durante tanto tempo e tratou ele com tanto amor, e agora tentou matar ele. Onde está o livro? Temos que deixar o campo elétrico perto do livro, ou ele vai nos enlouquecer todos. Isso talvez não seja o pior que aconteceu com vocês, porque o Dom Azaghal tirou um natural. Ah, não! Dom Azaghal, quando tu saiu de dentro do bar, tu viu também aquele vislumbre de tudo negro, e quando tu tava enxergando de novo, tu também não tava mais do lado de fora, tu também não tava mais sob o céu estrelado da noite, mas tu tava num ambiente fechado, bem pequeno, na verdade, é toda decorada com afrescos, retratando cenas da Bíblia. Só que tu nota, pelo tipo de afrescos, por quanto esses desenhos são toscos, que isso deve ser um negócio, cara, muito antigo mesmo, assim, sei lá, século 6, vai. Tu te vê frente a frente com um altar, não tem mais ninguém lá, na parede, uma cruz de madeira. Esse lugar tá iluminado apenas por tochas, e tem várias sombras, assim. Tu vê que de dentro de uma das sombras vem um barulho de passos, então uma figura sai das sombras e ganha esse ambiente de luz bruxuleante das tochas. Um homem adulto, 30 e poucos anos, vestido com uma espécie de manto, assim, de roupa bem rústica, cabelo grande, comprido, barba, usando uma coroa de espinhos. As mãos dele pinga sangue. Tu vê que os passos dele deixam pegadas de sangue. De um dos lados do corpo dele, uma mancha de sangue se espalha por aquela espécie de manto que ele tá usando. Vou me ajoelhar. Cara, tu te ajoelha, ele se aproxima de ti e ele toca na tua cabeça. Tu sente a mão dele é fria e ele diz: você esteve procurando por mim durante toda a sua vida, meu filho. Aqui estou, beba do meu sangue, coma da minha carne, seja abençoado. Senhor, não sou digno, pero uma só palavra tua bastará para sanar-me. A palavra, meu filho, é o verdadeiro nome de seu senhor. O verdadeiro nome de nosso senhor. Fale a palavra. Fale o nome e será salvo para sempre. Fale que tu Aí nessa hora eu olhei pra cara dele, assim, assustado. Eu tava com a cabeça baixada, né? Em humildade. Tu vê, cara, que apesar dele ter superficialmente as feições que são atribuídas a Jesus, ele tem os olhos muito arregalados e muito separados e a boca muito larga. A palma da mão dele, tu tinha visto que era fria e tu sente o sangue dele manchando a tua careca. E o sangue também é frio. Vou meter a mão dentro da minha maleta pra tentar pegar o que vier na minha mão. Vamos rolar um dado, ver qual dos teus aparatos vem primeiro. 4. Cara, tu pega não um frasco de água benta, um crucifixo, algo que fosse mais, sei lá, que parecesse mais uma arma contra o demônio, mas que é o teu maior escudo contra o demônio. Pega a tua Bíblia. Eu vou abrir direto no Salmo 91 e começar a ler ele. El que habita al abrigo del Altísimo se acorre a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tu eres mi refugio, mi fortaleza. Cara, as palavras que estão na frente dos teus olhos, na tua Bíblia, começam a se embaralhar, se misturar com palavras que tu não conhece, com letras que tu não conhece, parecem símbolos sem sentido. Caraca. Eu fecho os olhos e continuo recitando o Salmo 91, que eu sei de cor. Cara, tu continua recitando a voz daquela figura que se fez passar pelo Salvador, se mistura com a tua própria. E ele diz: você tem certeza que a sua Bíblia não está errada? Existe apenas um Deus que está vindo. Esse é o nome que eu tomo. Existem os escolhidos. Existe o pequeno povo de Deus. Você está vendo eles na sua frente. Você está vendo seus olhos, suas bocas e seus dentes e a água benta de onde eles vêm. E 10 mil à tua direita, pero a ti não te afetará. Vou levantar. Essa falácia sai da boca das presas de muitos demônios. Aí encosta a Bíblia na testa dele. Cara, no que tu encosta a Bíblia na testa dele, cara, tu sente a tua mão queimar, mas tu também vê que algo chia nessa própria testa dele, cara. Uma espécie de vapor, de cheiro nauseabundo, sai da pele dessa criatura. Agora vocês vão ver qual das duas fés é mais forte. Se é a tua ou se é a do falso salvador. Ih, caraca! Tu vai fazer um teste de vontade, meu amigo. Calma que a fé do Dom Azaghal aí na balada. 19! Ah, cara! Pera aí, que ele tem chance, cara. Porra, o cara tirou 3, velho! Ah, caraca! Mas por que, Leonel? A fé do Dom Azaghal é inabalável. Cara, ele grita. O grito dele sai de dentro daqueles pulmões. E não parece um grito humano, cara. Parece um grito de uma fera mesmo. Agora eu vou apertar o meu cilício que tá na minha perna pra eu sentir mais dor e lembrar do sacrifício que Jesus fez por nós. E vou andar na direção do bicho apertando a Bíblia contra a cabeça dele. Ele vai cambaleando pra trás, cara. Ele bate naquele altar. O altar é leve, assim, feito de madeira, cai pra trás. Só que tu ouve, meu, atrás de ti, uma voz jovial. Uma voz que tu já ouviu uma vez no manicômio de Newcastle. A voz de Nyarlathotep. Ah, meu Deus. Tem certeza que fazendeiros da Era do Bronze, de mais de 2000 anos atrás, não erraram? Tem certeza que Jeová não é um dos meus 999 nomes? Você tem certeza que a face que recebeu a coroa de espinhos não é um dos meus 999 rostos? Eu tenho certeza que Deus mandou o seu filho em sacrifício para salvar a humanidade. Eu tenho certeza que Deus opera milagres e muda vidas. Eu tenho certeza que Deus já falou comigo e disse qual era a minha missão, demônio. Milagres? Milagres são apenas horrores mal lembrados. Milagres são apenas histórias dos verdadeiros deuses que foram distorcidas através dos milênios. Vá, Dom Azaghal! Esfregue o seu livro de histórias na face desse pobre coitado. Não vai adiantar nada, pois quando você morrer, irá ver a face dos verdadeiros deuses. Dom Azaghal, tu tá ouvindo isso ao teu redor, mas sem nunca ver realmente quem é que tá falando contigo. Quando eu morrer, Deus vai decidir pra onde minha alma deve ir, não você, criatura infernal. Vocês veem o Dom Azaghal tirando de dentro da maleta dele uma lâmina, uma navalha, assim, de barbear mesmo. Cara, só que ele vai com aquela navalha com tudo na palma da mão dele. Ele. Tô confuso, porque eu não sei se ele vai se mutilar, que ele faz normalmente, ajuda. Ele tá muito com a cara de maluco, cara, psicopata que vai mesmo. Tipo assim, ele tá com a cara de decidido, ele tá com aquela cara de que... Ai, eu gosto. Ele tá com os olhos completamente revirados. Tu só consegue ver o branco dos olhos dele. Tá com a boca aberta, tipo um fio de baba escorrendo da boca dele. Tá soltando uma espécie de um grunhido contínuo. E, assim, não parece aquela automutilação controlada que o Dom Azaghal faz com o cilício na perna, com o próprio açoite nas costas à noite. É, assim, ele parece que ele vai enfiar aquela navalha na palma e vai se machucar muito sério. Desculpa, Dom Azaghal. Eu vou pegar o punho dele e vou virar, pra torcer pra que ele abra a mão, entendeu? Tu é muito grande, muito rápido, muito forte. Tu voa até o Dom Azaghal quando a navalha tá tocando na palma da mão dele. Tu vê que o Dom Azaghal, ele se debate muito, cara. Raras vezes tu viu ele com uma força tão grande. Mesmo quando ele te dá um tapão na cara, é mais um tapão moral, né? Aquele famoso tabefe, sei lá, de advertência, do que realmente ele dependendo da força física e mas da velocidade. Aqui dentro. Cara, assim, eu vou fazer o seguinte, como ele tá em transe, eu vou falar assim, desculpa, Dom Azaghal, volta a ser quem você era e vou dar um tapa nele. Que cena maravilhosa. Tu dá um tapa em cheio na cara do Dom Azaghal. Nesse momento, tu tá pensando em todos os ensinamentos que ele te deu. Dom Azaghal, tu sente aquela mão gigante, cara, no teu rosto. Tu vira num repelão. Tu acaba soltando a navalha por puro reflexo. E tu acorda pra ver o búfalo te segurando. E, cara, acabou de te dar um tapa. É uma sensação inconfundível. Tá completamente maluco? Me solte! Tapa moral na cara dele. Me solte! Parece que não sabe com o que está lidando. É, senhores, vamos pedir um táxi. Vocês todos estão de volta ao hotel. A noite é quente. Já é bem tarde, assim. É quase 1 da manhã. Berlim já tá mais ou menos adormecida, apesar do grande fluxo de turistas, já que vai começar a 11ª Olimpíada. O hotel onde vocês estão, financiado pelo Thomas Faraday, é bem luxuoso. Os quartos onde vocês estão hospedados são melhores do que os lugares onde vocês vivem nas casas de vocês. Não eu, claro. Eu acho isso tudo um exagero. Vou dormir no chão, inclusive. Opus Dei, é assim mesmo. Tem um bar onde algumas pessoas, claramente estrangeiros, bebem um uísque, bebem uma cerveja, conversam com vozes baixas. É muito importante, eu preciso encontrar uma gaiola de passarinho, uma gaiola grande. Uma gaiola de passarinho. Uma gaiola... Não pega ninguém, meu menino, todo mundo sacou. Ué, mas é isso mesmo. Eu olho em volta assim, à procura de uma grande gaiola de pássaro. E o arco voltar que ficou ligado o tempo todo perto do livro. Haja bateria. Tá melhor que bateria de smartphone essa merda. Por isso, a bateria tá acabando, deve estar acabando, a gente tem que ir rápido, tem que agir rápido. É sorte, rola um dado. Ai, meu Deus. Enquanto isso, Leonel, eu vou pro quarto fazer minhas orações e minha penitência. E eu vou fazer uma ligação, vou pedir uma ligação lá no saco do hotel. Eu fui pro quarto colocar o nariz no lugar. Então, isso que eu ia fazer. Eu falo assim, espere, Wakeman, só um minuto. Recepção, eu poderia ter uma porção de gelo, por favor, no quarto do senhor Wakeman? A essa altura, não precisa mais de gelo, mano. O nariz virou uma batata, ele tem um Mr. Potato Head na cara, é isso. Tirei 10 no D20. No saguão do hotel tem uma gaiola decorativa, por sorte. Tipo, ela é feita de metal. Ela é grande o suficiente pra caber o livro. Mas, justamente, não é uma coisa fácil de tu ocultar. Pois é. E aquele negócio, cara. Tu vai ter que pegar essa gaiola escondida, porque, normalmente, hóspedes não podem pegar a decoração do hotel. Eu vou na recepção, abro minha carteira, boto um chumaço de dinheiro ali no balcão e falo assim, boa noite, tudo bem? Como vai? Estou hospedado na suíte presidencial C07. Eu sou muito apreciador de aves. Eu pratico o esporte de observar aves e eu gostaria muito de... Será que poderia, durante a minha estada, permanecer com esta gaiola, aquela gaiola decorativa, dentro do meu quarto para que eu possa descrever uma gaiola, um bom viveiro para muitos pássaros ou até mesmo um pássaro grande que eu costumo estudar? Cara, tu coloca o dinheiro no balcão, o cara da recepção olha para ti, arregala os olhos, discretamente, com a sua mão enluvada, com uma luva branca, pega o dinheiro, põe no bolso e... É claro, senhor. Na verdade, toda a decoração do hotel está disponível para que os hóspedes a avaliem. Gostaria de mais alguma coisa? Ah, não, só isso. Poderia alguém levar para o meu quarto? É claro, é claro. Ele bate as palmas assim e vem um bellboy. Quem é que estava carregando o livro? Eu. O livro era o Búfalo. Tá, eu bato na porta do Búfalo. Búfalo. Eu tô no quarto do Venkman. Então ninguém abre. Bom, tu acha o Búfalo no quarto do Venkman, cara. Ele tá tratando do nariz do Venkman ali, o Venkman tá com a cabeça pra trás, assim, aquele negócio. Então, respira fundo que agora eu vou colocar no lugar, hein. Nossa, cara, tá demais isso. Venkman é, cara, uma dor horrível de novo, mas o Búfalo consegue botar o teu nariz no lugar. Cara, você tem que botar um pregador no nariz até o final do jogo. De repente, vocês ouvem a batida na porta e os latidos do Billy. Tá aberto. Búfalo, homem, traga o livro agora, eu não sei quanto tempo temos de bateria ainda. Eu pego o livro no paletó e... Bote dentro da gaiola agora! Nossa, frase solta. Cara, eu meio que me assusto com o que eu tô vendo, mas pego o livro e coloco na gaiola. Nossa, Gal, tu ouviu isso, cara. Tu ouviu gritaria. Tu ouviu primeiro o Venkman gritando quando o nariz dele foi colocado no lugar e depois tu ouviu a gritaria do Thomas. Eu vou lá no quarto deles com a minha roupinha de dormir. Tu chega lá, a porta tá aberta do quarto. Pelo Altíssimo, o que vocês estão fazendo? Ah, não quero saber, não quero saber. Fechei a porta. Abri a porta de novo. Eles vão saber que isso está aqui. Eles vão vir atrás disso. Rápido. Quem vai vir atrás do quê? Você não fala mais coisa com coisa. Você também, Búfalo. Tá com essa cara de idiota. Difícil, Zagar, é difícil mesmo. Procurei o livro. Tá dentro da gaiola. Vocês botaram o livro numa gaiola. É tipo uma cela? Vocês são carcereiros do livro agora? Vejam, eu... Durante esse tempo, comecei a desenvolver pensamentos sobre tudo que aconteceu conosco. Quando eu voltei com a polícia no sanatório de Newcastle, eu levei alguns aparelhos, osciloscópios, esses aparelhos que você viu. Ciência. E eu fiz você algumas... Você acha que você vai explicar o inexplicável com ciência? Daqui a pouco você vai querer provar que Deus não existe com a sua ciência. Não é isso. Não é esse o objetivo da ciência, Dom Azaghal. É simplesmente de entender o universo que nos rodeia. E se há alguma coisa acontecendo de estranho, de misterioso, eu creio que podemos descobrir uma teoria conciliadora de nossas crenças. Veja, eu fiz medições muito estranhas em Newcastle. Um padrão errático no campo eletromagnético naquele lugar, o que poderia explicar tantas e tantas culturas do passado concentrarem seus rituais naquele único lugar. E essas mesmas leituras eu fiz hoje naquele calabouço nefasto que nós visitamos. É como se nós pudéssemos entender que, no fundo, além do micro, além do átomo, além das microfibras que formam a matéria, tudo isso se baseasse em ondas vibratórias. E como se todo o nosso universo... Aí eu vou no rádio do quarto, eu ligo o rádio. Veja, todos nós estamos escutando a mesma música. Todos nós estamos escutando a bela voz de Marlene Dietrich. Mas é como se todo o universo estivesse nessa estação de rádio. Tudo que podemos ouvir e ver está contido aqui. E todos sabemos que isso acontece porque este aparelho está recebendo ondas de rádio em uma frequência determinada. Mas se eu girar este botão e mudar a frequência de onda, veja... Um outro universo, em outra vibração, alheio à música de Marlene Dietrich. Apenas esse idiota falando. O que eu conjecturei com todo esse conhecimento e minhas medições? E se existisse uma forma de criarmos uma ponte entre duas vibrações da matéria? Então você quer fazer a Marlene Dietrich cantar junto com ele? Do it! Numa cada um tem o Fred Mercury e a Monserrat Caballé que merece. Aí eu volto um pouquinho o dial entre as duas estações. Veja, esta ponte é o que eu acredito que nós estamos vivenciando. E isso pode explicar todos os fenômenos sobrenaturais que a história traduz de formas religiosas ou pagãs ou simplesmente inexplicáveis. E respondendo a sua pergunta, Buffalo, não sou eu quem quer fazer Marlene Dietrich cantar com Hitler. São eles. Eu acho que você está... completamente louco. Mas, Dom Azaghal, veja, essa gaiola de Faraday, criação de meu primo antepassado, ela acaba de bloquear a voz que estávamos escutando. Não bloqueou nada. Vou dar um tapão na gaiola. A gaiola dá um solavanco, cai no chão com um estrondo, se abre. O livro parece se mexer de novo, cara. Ele se abre um pouquinho sozinho. E agora todos vocês começam a ouvir a voz de novo. E tu também ouve, Dom Azaghal. Puta merda, aí save. Enquanto a voz tá voltou, eu levanto, meio desesperado, eu vou pra janela e fico observando lá fora. Vai se matar. Olhando pro livro e olhando lá pra fora. Como se eu tivesse, na minha mente, alguém tá vindo. Vocês estão ouvindo a voz. Ela tá cada vez mais forte, cada vez mais confusa dentro da cabeça de vocês. Você sabe que você quer toda a glória, todo o poder. Sinto informar que eu tirei 20. Dom Azaghal, tu ouve isso, mas tu sabe que estão só as armadilhas do demônio, algo que te ouviu muitas vezes, só que com outras vozes. No que tu ouve essa voz, tu só tem mais convicção de que tu vai conseguir vencer essa coisa. Minha fé, demônio, é inabalável. E não vai ser um livro mal feito com uma capa de carne que vai me amedrontar, nem as palavras doces do demônio que vão me atrair. Não vai ser agora, não foi no passado e não será nunca. Olha, moral no demônio. Caramba, cara. Até a Nerazotep ficou meio intimidada depois. Rola um save pro livro. Depois... Boa. Eu vou fechar o livro. Eu vou meter a mão e vou fechar o livro. O Dom Azaghal põe a mão no livro. Ele estremece um pouco sobre a tua mão, Dom Azaghal. Mas ele segura. Mesmo com aquele físico frágil, a força da fé dele parece ser maior. Vocês têm um pequeno alívio. Vocês continuam ouvindo a voz. Mas graças ao 20 que o Dom Azaghal tirou, vocês não precisam fazer o teste. Esse discurso valeu com o 20 também. Cadê meu pontinho? É, cara, a igreja ensina que a caridade é sua própria recompensa. Então, Azaghal, bote o livro na gaiola, por favor. Vocês têm muita pouca fé. Aí botei o livro na gaiola. Você de novo tem alívio. As vozes param. Tudo que eu aprendi dessa experiência. Cadê o Tucano, né? Pois é. O Jimmy O'Flanagan sumiu. Ele disse que ia fazer uma ligação. Vocês estavam envolvidos com consertar nariz, fazer reza, conseguir gaiola. De repente, cara, ele não tava mais lá. Onde está o pagão? Boa pergunta. Ele não subiu? Ninguém ouviu? Eu não vi. Pegou um telefone, né? Ele falou que ia dar um telefonema na recepção e... Nesse tempo que eu tava olhando lá pra fora, ele passou? Não, cara. Nesse tempo, não. Talvez ele tenha saído antes. Eu vou pro meu quarto, voltar pra minha penitência e pra minhas orações. Eu vou dormir no quarto do Venkman pra tomar conta do livro e batendo foto do livro, fazendo selfie com o livro. Desenhos, por favor, dessa selfie do livro dentro da gaiola. Cara do... Hashtag necronômico. Passa essa noite, vocês todos dormem, têm sonhos intranquilos, nenhum de vocês tem um sono muito reparador. E quando vocês descem pra tomar café da manhã, e vem o Jimmy O'Flanagan sentado lá, já comendo. Ê, noite de bebedeira, hein? Tá aí segurando a ressaca, O'Flanagan? Eu vou chegando também. Ignorei o velho. Como se você fosse novo. E aí, o que vocês vão fazer? Eu vou fazer meu prato. Ok, cara, ok. Oh. Vocês vão... Coitado do Leonel. Eu vou pegar uma salsicha branca, um repolho, uma mostarda, um pão preto. Acabei com os ovos do banquete. Ai, cara. Jimmy, onde esteve ontem à noite? Eu fui dar uma investigada aí, ver se eu consegui alguma coisa, mas não tive sorte. Que tipo de investigação? Foi investigar onde vende uísque. Não, fui ver se tinha algum contato meu que soubesse disso, mas aparentemente ninguém sabe. A gente tem que confiar na senhora sapo. Nós temos que levar o livro para um estádio. Você vai levar o livro para o estádio para entregar na mão dos nazistas? Ó, que trouxe o livro para vocês. Nós vamos impedir que os caras façam o cruzamento lá do Carlitos com com o Inhotep, porra. Mas eu quero saber o seguinte, por que num estádio? Por que não numa igreja? Ela falou que o estádio foi construído em cima de um lugar sagrado. Aparentemente esse lugar... Era uma igreja antes de ser um estádio? Eles demoliram uma igreja para construir um estádio? Bem isso, provável. Foi isso. Acredito que sim. Acredito que sim. Exatamente. Foi o que a mulher falou quando você não estava ouvindo. Mas era uma igreja católica? Ou luterana? Não, católica. Absurdo. Blasfêmia. E agora o estádio é sagrado. O estádio olímpico nazista é sagrado. É isso que vocês estão dizendo pra mim. Agora vai dizer que a casa do Franco na Espanha é sagrada também. Se ela tivesse sido construída em solo sagrado. Ao que tudo indica, esse é um local de excessiva atividade eletromagnética, o que pode ser uma ponte entre as vibrações diferentes da matéria. Isso é tudo uma teoria, é claro, mas... Você só parece um louco falando, só isso pode ser. Eu até falaria mais baixo porque tem pessoas aqui ouvindo. O importante é que nós temos que comparecer a este local. Eu vou fazer o seguinte, aí eu levantei, botei um saco nas costas. Caralho, você tá com problema sério aí, amigo. Procura um médico, irmão. Eu espero vocês no taguão. E saí andando. O Jimmy pega um saco, vocês não tinham visto que ele tava atrás da mesa, assim? É um saco gigante, tipo uma trouxa, assim. Quando a gente veio no avião, uma coisa chacoalhando. Não trouxe nada disso, não, né? Não, isso aí é novo. E, sério, é um negócio bem grande, assim, tipo o saco do Papai Noel, assim, cara. Ô, Jimmy O'Flanagan. Pois não. O que você está carregando? São minhas roupas sujas. Tu não tá roubando o hotel, não, né? Não tá roubando o hotel, não. Tá roubando toda a prataria do hotel. Roupão, toalha, candelabro. Vocês adoram denegrir a imagem do irlandês. São apenas minhas roupas. Roupas de metal? Agora você é um cavaleiro. Ignorei o velho. Muito bem, senhores. Acho que não podemos perder mais tempo. Hoje é o dia ideal para a nossa empreitada. Hoje? No dia da abertura das Olimpíadas de Berlim. Polícia, Gestapo, SS, toda a segurança no máximo. E você sugere que nós entremos lá hoje. Mas justamente, Dom Azaghal, SS, Wehrmacht, todos estarão no estádio todos os dias da competição. Mas hoje, no meio das multidões, é o único dia que poderemos nos esconder à plena vista. O problema é, se vocês quiserem entrar nesse estádio agora, é meio impossível, porque vai ter a abertura das Olimpíadas. Obviamente, todos os ingressos já estão vendidos. Vai ser muito difícil vocês conseguirem entrar. Isso aí eu já resolvi. Eu vou esperar vocês no lobby do hotel. Bem, se estiverem todos de acordo e prontos, vamos. O Jimmy O'Flanagan não tá sozinho. Ele tá com um tipo estranho do lado dele, que parece meio deslocado nesse hotel. Te descreve aí, 3D. Cara, então, eu uso uma calça preta larga, uma bota de bico fino, sacou? Uma blusa meio bufante vermelha e um bigode fininho, assim. E o cabelo como se fosse pra trás, bem gel, assim, sacou? Bem lambido pra trás. Assim. Caraca, os caras estão trancando todos os ciganos em campo de concentração, tu tá andando assim em Berlim. Um cigano, era só o que faltava desse grupo. Como é que é o nome do teu personagem, cara? Cara... Igor, fechou. Seguinte, Igor. Não é Igor. É Cigano Igor. Cigano Igor. Que escroto, cara. Realmente, cara, a maior parte dos teus irmãos Romani, eles foram levados, cara. Berlim tá uma cidade horrível pro teu povo nessa época. Porque os nazistas, além de já perseguirem vocês anteriormente, eles aqui estão tentando esconder que os ciganos sequer existem. Mas tu é malandro, cara. Mesmo com essa tua aparência, tu sabe como driblar tudo isso. Tu tem papéis que tu mesmo forjou, que provam que tu, na verdade, não é um membro dessa etnia. Ou te dão passagem pelos lugares, ou que simplesmente te dão a capacidade de dar um carteiraço nos oficiais nazistas. Esses papéis não funcionam muitas vezes o mesmo papel. Tu usa uma vez, tu tem que, sabe, descartar e ir pra outra zona da cidade, mas tu tá conseguindo sobreviver. Cara, então, eu tenho umas conexões de submundo que, na verdade, eu não consigo ingresso, eu consigo credenciais. Eu consigo umas credenciais diplomáticas, umas credenciais pra estrangeiros, mas as pessoas precisam estar bem vestidas pra elas poderem entrar. Vou começar com você, né? Eu tô desaprovando rigorosamente isso aqui. Agora vocês vão se juntar marginais, falsificadores, pra invadir um estádio nazista. Ô, Zagal, se Deus pôde perdoar criminosos na cruz, por que não podemos perdoar um pobre cigano? Ah, inclusive, agora eu dou um beijo na minha medalhinha de São Dimas. O hotel pode providenciar roupas para todos. Eu não quero roupas. Eu uso a roupa que Deus manda. O que tem de errado com o meu paletó com cotoveleira? É que ele tá embebido em cachaça, amigo. Vamos lá. Tu mandou botar um terninho no Billy? O Billy tá com aquelas coisas de pet shop, assim, uma gravatinha borboleta, assim, tá ligado? Eu vou olhar pro Faraday de novo e falar assim, não que eu concorde com o plano de vocês, mas você vai levar um cachorro... Começou. Pro estádio olímpico? Você já está levando um cigano. Agora vai levar um cachorro? Onde nós vamos parar? Você acha que você vai conseguir entrar com o cachorro? Eu não sei se sua memória está falhando, você está ficando meio caduco, mas o oficial da imigração rasgou a carta do seu cachorro. Isso aqui só vai nos dar mais problemas. Não, mas veja, agora temos papéis diplomáticos. Não, o cachorro não vai ser problema. Olha, padre, podemos ter algumas diferenças, mas Dom por Azaghal. Favor. Me chame de Dom Azaghal. Seguimos, por favor, temos pouco tempo, porque as comitivas já estão chegando no estádio. Cara, vocês rumam pro estádio olímpico de Berlim, junto com Berlim inteira. Eu levo o meu osciloscópio mais uma vez. Leonel, durante o percurso eu vou batendo fotos da cidade, tá? Tá. Só pergunta, o livro tá ficando aonde? O melhor é o livro estar com o Dom Azaghal, que se provou bastante resistente. Não sou eu que sou resistente, é Deus. Ele fortalece. E a gente não pode ficar perto do livro. Pelo menos não por agora. A gente vai levar o livro para dentro de um estádio que está lotado perto de milhares de pessoas. Fudeu, eu tô achando esse plano ótimo. Eu vou levar o livro na gaiola, não vou fazer isso. Não tem como. E se a gente levasse uma bateria de carro presa ao seu equipamento? Isso, vai ser fácil entrar no estádio olímpico assim. Por que você não bota o cachorro e o cigano sentados na minha cabeça e uma bateria de carro nas minhas costas? E eu vou segurando uma gaiola. Por que a gente não faz isso? Dom Azaghal, nós confiamos em você. Tá, eu vou levar o livro. Vai. Vem cá, Leonel, eu consigo carregar esse livro porque o McNamara lá tava se fudendo. Se tu vai carregar o livro, tu vai ter que fazer um outro teste de Will. E os que estão próximos a mim, não? É, gente. Sim, tudo vem a seu tempo, cara, não se preocupe. Olha aqui. Pera aí. Ele fez uma cara 19. Sangue de Jesus tem poder. Dom Azaghal, tu tá ouvindo, cara, aquela voz insistente na tua cabeça. Mas tu continua inabalável. Os outros, instintivamente, andam meio longe dele. Vocês ouvem a voz na cabeça de vocês, mas não é uma coisa tão forte. Tudo piora quando vocês se aproximam do Estádio Olímpico. Os arredores daquele lugar estão completamente lotados. As pessoas parecem estar num verdadeiro frenesi na rua. As bandeiras nazistas são cada vez mais numerosas e as saudações nazistas que vocês veem dos alemães são cada vez mais entusiasmadas. Certeza de que o grande poderio nazista vai ser mostrado nessas Olimpíadas. Ao mesmo tempo, todas as delegações do mundo todo já chegaram aqui. Carros chegam por todas as direções. Pessoas nas calçadas, nos canteiros, acenam bandeiras de vários países, mas principalmente bandeiras nazistas. É uma alegria muito grande que vocês sabem que está direcionada para uma festa do ódio, para uma festa feita para comemorar o regime nazista. Quando vocês vão chegando perto do estádio, vocês vão tendo que ficar mais próximo um do outro, daí todos começam a ouvir a voz mais alta na cabeça. Ai, meu Deus. Cigano Igor, tu ouve uma voz falando na tua cabeça. Cara! Essa voz fala: você pode ter riquezas, ter toda a riqueza que você quiser, toda a riqueza que você merece ter. Ouro! Inxalá! Caralho, tá misturando a novela. Basta você empurrar esse padre, ele está dizendo que seu povo, que todos não passam de animais fedorentos e sujos. Pode pegar esse livro, você sabe que pode sumir nessa multidão. Vamos, ele é apenas um velho. Vai notar a falta dele. Está vendo como todos o odeiam. Quem vai sentir a falta dele? Uma faca no meio desta multidão. Ninguém vai perceber. Você sabe como fazer. Você já fez antes. Mate um padre e com essa morte ganhe todo o dinheiro. Ganhe tudo. Eu tô segurando a minha medalhinha de São Dimas na mão. Todos façam um teste de Will. Então essa garota precisa. Aff! 19, filha da mãe! Pela primeira vez! 18. 11. 16. Eu tirei 18 também. O único de vocês que se abala, na verdade, é o professor Venkman. Ih, vai pro saco. Faz um teste de sanidade, Venkman. Ai, caraca, coitado. Eita, caralho. Aquele D100 no qual tu tem 27. Ai, meu Deus. Mente, Venkman. Eita, caralho. Pera aí. Ih, caiu no chão. 95. Ah, não, cara. Tu vai perder sanidade, cara. Tu perde 5 pontos. Nossa! Sanidade. Cara. 22. Tá pro saco, né? Deu 22, olha aí. Ficou maluco. Quando isso acontece, Venkman, tu tá ouvindo, cara, aquela mesa ladainha na tua cabeça. Cara, aquilo tá muito forte, meu. Tá muito alto na tua cabeça. Começa a sentir dor, era uma dor de cabeça funda, assim, que atravessa o teu crânio como uma faca. E, cara, aquilo, tu não consegue mais ouvir o barulho da multidão, tu não consegue mais ouvir os teus companheiros falando, tu só consegue ouvir aquela voz. Você acha realmente que sua mãe não sabia o que você fazia com as suas meias? Tu começa a sentir um desconforto, cara. Tu não sabe o que é. Teu nariz tá doendo ainda, claro. Ele faz poucos dias que ele foi quebrado. Tu tá respirando com dificuldade. Então tu tá tendo que respirar pela boca. Tu nota, cara, com a boca aberta assim pra respirar, tu nota que tem uma coisa na tua boca que tá estranha, tá te incomodando. E tu meio que fala assim pra cuspir, cara. E tu cospe um verme. Eita! Tu tá sentindo uma outra sensação estranha, cara. Uma ardência no rosto que tu não sabe explicar direito. A gente viu isso? O único que viu foi o Búfalo. Búfalo, tu olha pra cara do Venkman. Cara, por um segundo, só por um segundo, ele não tem rosto. Ele tem só um buraco negro que tu vê, cara. Parece um infinito lá dentro. Logo em seguida, tá o rosto do Venkman de novo. Ninguém parece ter visto isso. Só tu, Búfalo. Toco no ombro dele assim. Não desista agora. Falta pouco. Temos que destruir esse livro. Venkman, nós vamos destruir. Você não tá sozinho. Vamos! Isso tem que ser feito. Rápido! Ele está vindo. Vocês rumam todos pra uma entrada diferente daquela grande multidão que tá entrando. É uma entrada lateral, muito bem guardada, que serve pras delegações. Quase todas as delegações já entraram, mas ainda estão alguns dignitários ali. Vocês veem algumas pessoas que vocês conhecem das colunas sociais, até mesmo das notícias. Vocês veem altos oficiais do regime nazista passando ao lado de vocês, as pessoas fazendo a saudação nazista ante a passagem deles. E vocês entram com essa galera numa curta fila, afinal, gente importante assim não fica esperando. Por fim, um oficial muito bem vestido, muito respeitoso, alto, loiro. Armani, né, amigo? Não é porque a minha Armani. Ele, olha, fala em alemão, né? Guten Morgen, was kann ich für Sie tun? Que posso fazer pelos senhores? Eu vou na frente e aí eu falo em alemão com ele e explico que é uma comitiva de diplomatas de vários países. Nobres engenheiros. Pessoas notórias, e eu sou o guia deles e eu tô com eles aqui pra todos nós entrar. Ele olha pra ti, olha pra vocês todos, diz... Wo sind ihre Ausweise bitte? Onde estão suas credenciais? Eu apresento todas elas, mas eu apresento olhando por trás dele, assim, tentando achar, ver se eu, tipo, você tem alguém, assim, algum cupincha meu, assim. Na verdade, eu tô procurando uma mulher desgrenhada, bem horrorosa, assim, pra uma menina que eu já fiquei, assim, sabe? Tipo, assim. Não, cara, rola o dado, cara. Deu 13. Tu vê, ela tá trabalhando aqui, ela é uma, assim, uma baixa funcionária aqui do estádio, mas ela tava lá dentro, ajeitando alguns papéis, algumas coisas, tu vê ela lá dentro, tu sabe que ela vai te reconhecer. Beleza, entreguei os papéis na mão dele pra ele olhar, isso eu dou aceno pra ela, assim, chamo ela, pra ela vir falar comigo. O rosto dela se acende, cara, o que não é uma visão muito bonita, é tipo, se acende, as orelhas proeminentes são muito vermelhas, o cabelo dividido, assim, no meio, com umas tranças meio curtas, assim. Não, não, faz o cabelo de princesa Leia. Tá, cabelo de princesa Leia. E ela veio toda sorridente pra falar contigo, cara. Nossa, vê-la é como uma dádiva pra mim, minha princesa. Quanto tempo eu não te encontro. Estava em busca de você há muitos dias. Estou aqui apresentando os papéis. Estou aqui com algumas pessoas notórias de diversos países aqui. Por favor, nos conduza, nos ajude a achar nossos lugares. Por favor. Cara, o cara encarou o Cigano Igor mesmo. É. Talento, foi impressionante. Foi impressionante. O sorriso dela se abre, aqueles dentes amarelos se mostram. E ela fala: Mein Liebling, por que você não veio mais me ver? Estou com tanta saudade. Eu tive uns trabalhos para fazer fora da cidade, demorei um pouco, mas nunca deixei de pensar em você, minha princesa. Cara, esse papo paralelo é tudo enquanto o Gestapo tá vendo os documentos? Cara, assim, tu vê que o oficial fica meio desconcertado, assim. Seguinte, 3D, tu pode fazer dois testes. Se um for muito bem e o outro falhar, tu consegue, só não pode falhar nos dois. Se tu for muito bem nos dois, melhor. Um é de bluff, pra tu engambelar a Fräulein. E o outro é de forgery. Esse que fudeu. 11. 11 no bluff. Agora, pelo amor de Deus. E o segundo foi 13. Tu é muito bom. Tu vive pra enrolar. Tu apresenta as credenciais forjadas. E o oficial olha aquilo. Franz Hussein, mas faz um meneio de cabeça positivo, assim. E vai colocando cada um dos papéis numa mesinha que ele tem, assim, como se aprovasse. Olha pra vocês e... Herzlich willkommen, meine Herren. No Musik, no Ihre Respessenprüfung. Sejam muito bem-vindos, cavalheiros. Apenas, por favor, peço que me mostrem os seus passaportes. Ah, não! Ah, não! Puta, o Jota do Carlos. Ai, meu Deus. O Venkman tá com aquele Jota vermelho gigante, carimbado. No que o oficial fala é isso, já faz o gesto pra pegar os passaportes de vocês. A Fräulein fala: você não está vendo quem eles são? Vai pedir passaporte de um dos maiores atletas do nosso tempo? Por acaso, Giacomo Di Monte precisa mostrar quem é? Por favor, venham aqui. Ai, caralho, esse foi o oficial da Gestapo mais merda. Caralho, cara. O cara foi claramente enrolado de todo jeito. A mulher que era contadora de moeda engavelou o cara. Cara, enfim, vocês conseguem entrar no estádio. Eu puxo uma foto autografada minha e coloco no paletó dele. Cara, ele pega assim, não sabe muito como reagir, fala... Danke. Cara, só que assim, tipo, logo em seguida que tu faz isso, ele vira. Cara, tá chegando um carro com bandeiras nazistas, assim. É, já é um oficial. Ele meio que empurra vocês pra vocês entrarem e não darem mais problema. Ele nem vê. Nossa, que cagada. Um de vocês com um saco gigante que ele não inspecionou. Que beleza. Tem que procurar um posto médico nesse estádio, pelo amor de Deus, cara. Vocês estão dentro do estádio olímpico. Vocês veem no estádio são 100 mil pessoas saudando Adolf Hitler. Mais do que ver, vocês ouvem isso de milhares e milhares de vozes preenchendo seus ouvidos e vocês sentem a vibração no ar é de um entusiasmo e um orgulho patriótico totalmente cego sob a égide da suástica. Um enorme sino de bronze toca, anunciando o início das festividades. Esse sino traz o brasão da Alemanha, uma águia, como o lema dessa Olimpíada, que é: eu chamo a juventude do mundo. Essa é a 11ª Olimpíada da Era Moderna. E se todos os planos da Alemanha derem certo, vai ser a maior, a mais gloriosa, marcando todo o poder do regime nazista. Vocês estão por entre os corredores e vocês notam que tem uma patrulha que tá sempre logo atrás de vocês. Aquele oficial que deixou vocês entrarem por causa da lábia do cigano Igor, sem olhar os passaportes, sem nem mesmo prestar muita atenção em quem vocês são, ele tá de volta, só que ele tá agora com uma meia dúzia de soldados nazistas naqueles uniformes marrons. Vocês notam que na mão dele tem um papel, que na verdade é uma foto, cara. É a foto autografada que o Búfalo deu pra ele. Putz grila! Caraca, o cara não ajuda o grupo. Dia passado do cara, eu quero deixar uma foto. Ele é fã. São Tomás de Aquino dizia: a vaidade é o maior dos pecados. Mas se não são eles torcendo por mim, eu não tenho público. Eu não encho a arena. Na cara. Idiosa. Cala a boca. Idiota vaidoso e com soberba. E se vocês sabem que se ele achar vocês e realmente interrogar vocês e descobrir quem vocês são, vão descobrir que entre vocês tem uma pessoa com um passaporte com um J vermelho gigante, tem outro que tá com uma sacola de armas enorme. Eu pego pela cabeça e falo assim: leve a gente pra nossa tribuna de honra agora, senão estamos todos mortos. Vocês vão o mais rápido que vocês conseguem, enquanto mantém um andar meio digno pra não chamar muita atenção, e vocês passam, cara, a menos de um metro de um outro oficial que não sabe o que tá acontecendo. E vocês têm que se manter impertigados, como se nada tivesse errado. O oficial faz um cumprimento pra vocês. Vocês têm que devolver o cumprimento, assim, suando frio. Vocês entram na tribuna de honra e ocupam lugares que vocês não sabem se seriam destinados a outras pessoas ou se simplesmente estavam vagos por alguma razão. Tem essa, né, gente? Ainda pode chegar uma galera aí e fodeu. Fardy, tu olha pela fresta e tu vê que o oficial da SS e os soldados passam pela frente da porta da tribuna. E é claro que eles não vão invadir aquilo e arriscar a ira de algum figurão do partido nazista, então eles passam direto. Eu fecho a porta calmamente e falo: inferno sangrento. Temos que ficar aqui por enquanto. Calma, Billy, calma. O Billy balança o rabo, como se pra ele tudo aquilo estivesse sendo uma grande brincadeira. De dentro da tribuna, vocês reparam em algo que vocês acreditavam que nunca seria possível. Câmeras de TV distribuídas ao redor do estádio. Essa vai ser a primeira Olimpíada televisionada da história. Um progresso futurista inimaginável, mas um sinal de que realmente o século XX chegou e vai mudar a história para sempre. Todas essas câmeras estão apontadas pro gramado mesmo, né, do estádio, e lá, desfilando, orgulhoso, com o peito inflado e um sorriso confiante no rosto, vocês veem o ditador da Alemanha, Adolf Hitler. Ele tá acompanhado por uma comitiva, é claro, e ele tá ali pra fazer o primeiro gesto dessa abertura das Olimpíadas. Tem uma garotinha, ela deve ter, sei lá, seus 7 anos, talvez um pouco menos, loira, esperando ele com um buquê de flores. Ele chega até ela e vocês têm todos um calafrio ao ver uma coisa que parece o retrato da maldade do regime nazista. Aquela garotinha, com uma cara tão inocente, faz uma saudação nazista e entrega um buquê de flores pra Adolf Hitler. Ele aceita. Então, saúda o povo que comemora a passagem dele e se dirige para a tribuna de honra. Quando o chanceler Adolf Hitler já está acomodado na sua tribuna de honra, começa o desfile dos 49 países participantes das Olimpíadas desse ano. As comitivas de cada país passam circulando o estádio, começando, como sempre, pela Grécia. Várias dessas comitivas, ao passarem pela tribuna de honra, fazem a saudação nazista, levantando o braço direito com a mão erguida. Eu abro a fresta e dou uma olhadinha de novo. Cara, tu vê que ainda tem dois soldados ali parados naquele corredor. Ai, fecha a porta. na tribuna de honra, que tá no centro de tudo, onde estão os mais altos oficiais do partido nazista, Adolf Hitler faz um pronunciamento. Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der ersten Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. O estádio explode em comemorações. 25 mil pombas brancas são soltas, cobrindo o céu. O Hindenburg, o grande dirigível, que é um dos símbolos do poder alemão, passa por sobre o estádio carregando uma enorme bandeira nazista. Todas as pessoas, até mesmo soldados, até mesmo oficiais, estão fixados no pronunciamento. Tá todo mundo vidrado lá no... Eu abro a porta e olho em volta. Tu vê que os dois soldados que estavam ali no corredor, eles continuam ali, mas eles não estão prestando a mínima atenção pro corredor. Eles acharam um lugar onde eles podem ver pelo menos uma parte do que tá acontecendo. E tu vê que, cara, um deles quebra o protocolo e uma lágrima tá correndo pelo rosto dele. É realmente um fervor patriótico completamente cego e fundamentado em ódio. Um negócio que realmente assusta vocês. É agora. Vamos. Vamos. Eu abro a porta bem devagarinho e a gente sai. Não, gente, olha só, vocês me contrataram, botei vocês pra dentro, mas eu não faço a menor ideia do que vocês estão fazendo aqui, cara. O que tá acontecendo? É porque a sua presença já foi suficiente, você pode ir embora. Aguarde, espere, Don Zagal. É, ele pode ser muito útil, afinal, nós não sabemos aonde começar a nossa busca. Igor, você por acaso teria alguém aqui dentro que faz parte da sua rede de contatos que conhece esse lugar? Ó, rapaz, eu conheço um cara que trabalhou na construção, a gente cresceu junto, ele é meu brother, a gente pode procurar ele aí e ver se ele conhece aí o que vocês estão precisando. Então você vai sair do estádio para procurar seu amigo peão de obra. Ou você vai me dizer que seu amigo peão de obra está assistindo a cerimônia de abertura da 11ª Olimpíada Nazista. Rola um dado pra ver o contato que tu tem, cara. Eu vou botar o livro no chão, sentar em cima que eu tô arrebentando. Minhas costas já eram. 18, porra. Ai, meu Deus do céu. Cara, depois eu que minto. Pegou teus dados emprestados. Na verdade, tu conhece realmente um cara que cresceu perto de ti. Cresceu na mesma vizinhança do que tu em Berlim. Só que ele é alemão. E ele trabalhou, cara, não na construção aqui. Mas ele trabalhou sendo um servente desde o início desse estádio. Então, tipo assim, ele cozinhava, fazia serviços gerais aqui desde o momento da construção. E ele acabou vendo muita coisa. Ele tá aqui hoje, de novo, fazendo, tipo, manutenção de última hora, cara. Quando aparece, sei lá, uma torneira que não funciona, ele corre pra consertar antes que alguém veja, pra tudo parecer perfeito nessa festa do povo nazista. Tu procurou o teu contato, Igor? Tu conseguiu encontrar ele fazendo, tipo, terminando uma pintura num canto que ninguém tava vendo, mas que podia ser visto. Era um defeito que não deveria aparecer. E tu falou com ele, claro, escondendo o teu verdadeiro intento. Eu cheguei pro cara e falei assim, ah, meu irmão, tô querendo um cantinho bem escuso, bem daqueles que, meu irmão, só você sabe, aquela parada, meu irmão, que ninguém nunca vai. Caralho, cara. Preciso dar uma fornicada hoje, pô, eu tô querendo fazer isso aqui dentro, porque, pô, vai ser, né, vai ser maneiro contar pros outros. Caraca. Não conhece nenhum cantinho obscuro aí que ninguém nunca vai, é um lugar, um cantão mesmo, que nem você sabe o que que tem lá, assim, só pra dar uma alegria pra uma menina aí. Nazi High Club. Ele fala assim, tem um lugar que, uma porta que eu não sei pra onde dá, nunca abre, ninguém nunca passa lá, mas... Olha, não sei não. Uma vez eu vi um funcionário se desgarrando pra lá pra perto, os guardas não deixaram. É o lugar mais abandonado. Você tá vendo como isso aqui tá cheio hoje? Se você tiver sorte que não tiver nenhum guarda por lá, acho que você pode conseguir um pouco de privacidade. Se não, olha, acho melhor dar uma enrolada nela e levar ela pra sua casa. Deixa comigo, eu vou realizar o meu sonho dela, relaxa. Ele te indica, cara, pra onde é que fica o lugar. E realmente, é descendo várias escadas, só se tem acesso sendo funcionário mesmo do estádio. Mas ele te diz como conseguir. E essa porta, segundo o que ele falou, fica num corredor, bem no fundo, assim, bem longe de tudo que tá acontecendo aqui. Ó, então, gente, vou lá pegar a Fraulein, lá pra ela ir com a gente. Pô, ela tá com credencial de trabalho aqui, a gente tá com essas credenciais de diplomata, embaixador, essas coisas, cara, que se a gente for passar por alguém, vão pedir as credenciais, vai dar ruim. Vou chamar ela que ela pode representar a gente, eu tô ficando legal. Enquanto o cigano Igor vai atrás da Fraulein, você segue a indicação do amigo de infância dele. Vocês se embrenham mais fundo ainda no estádio. Vocês descem uma escada, passam por uma porta que diz apenas funcionários. Não. Como é que é em alemão? Nur Mitarbeiter. Olha, Leone. Não, mas tem... tá... Achtung! É, exato. Tá escrito assim, Kein Ausgang, nur Mitarbeiter. Olha aí. Aí sim, porra. Sem saída, Kein Ausgang. Ah, olha aí, ainda ali. Autobahn. Autobahn. Autobahn. Cara, vocês se embrenham nesses corredores, vocês fazem algumas curvas erradas, que acabam em pontos sem saída, em salas de máquinas, coisa e tal, mas vocês acabam deixando o burburinho e a gritaria da multidão cada vez mais pra longe, aquele barulho vai ficando cada vez mais abafado, até que parece que vocês estão simplesmente num subterrâneo. As paredes são de quê? De pedra? Cara, é concreto. A gente olha e parece que faz parte do estádio ainda, ou não? Faz parte do estádio total, é bem arquitetura fascista. E eu quero um teste de percepção de todo mundo. 15. 14 no dado. 13. 2. 3. Jimmy, Venkman e Buffalo. Vocês três ouvem um murmúrio bem baixo, uma coisa bem sutil, uma conversa em vozes muito baixas. Parecem ser entre dois homens falando em alemão. Eles parecem estar com armas nas mãos, porque as armas fazem aquele clac, clac, clac. Esse barulho parece estar vindo de um corredor à esquerda, que faz uma, o corredor onde vocês estão faz uma dobra e segue em frente. Esse barulho parece estar vindo da esquerda. Buffalo, onde está o seu espelho? Você deve ter um espelho. Eu não ando com um espelho comigo. Mas como não, homem? Você tem que acertar esse cabelo italiano bonito? Falem baixo, estúpidos. Eu tenho uma navalha, mas tá toda enferrujada. Né, obviamente a gente tinha experiência disso com a guerra, né? De olhar bem no cantinho, assim, bem deschavado pela lâmina. Quantas pessoas são... São dois guardas, cara. Eu devolvo a lâmina pro Dom Azaghal. Búfalo, pegue seu suco inglês. Prepare-se para nocautear um soldado. Não. Eu tenho um jeito melhor. Eu tô abrindo meu saco aqui. Tirei direito uma mochila com o tanque. Tô vestindo o tanque. Meu Deus! Shhh, fala baixo. Cara, você... Fala baixo, fala baixo. O que é atrás de mim? Você tem um lança... Como diabos você tem um lança-chamas? Olha, gente, tô olhando aqui, tem mais arma aqui dentro, hein? É o Papai Noel do mal? Espere, antes de tomarmos uma atitude dessa, não sabemos quantos guardas tem atrás daquela porta. Vamos tentar pelo menos separá-los. Eu tenho um plano para tentarmos sermos um pouco mais quietos. Porque se você queimá-los, eles certamente vão gritar e chamar muita atenção. Eu puxo a minha pistola, a 911. Ah, você não quer fazer barulho com lança-chama, quer fazer com a pistola? Espera, meu homem. Peraí, depois disso tudo, cara, coitado dos soldados, eles vão rolar um teste de percepção também, velho. Não, porra, tem que rolar, tem que rolar. Tá todo mundo aqui... Eles têm chance, eles são orelhudos, cara. Vocês ouvem que eles, de repente, param. Eu vou gritar. Não. Aonde tá meu uísque? Cara, fui pra trás do tanque. Fui pra trás do buco. Um dos guardas grita, Artum! E o outro corre. Em questão de 2 segundos, ele chega no corredor que vocês estão. Quando ele se depara com vocês todos, velho, que iniciativa pra todo mundo. Eita. O Jimmy vai ter um bônus, porque realmente ele fez toda a arapuca, né? 2. 9. 18. 14. Fala aí, Tucano. 20. Ah, moleque! Caramba, cara! Igual essa, Leonardo. Jimmy Flanagan tava completamente pronto pra esse alemão chegar. Tava com o lança-chamas apontado, a chama piloto ligada, os olhos brilhando com a chance de mais uma vez matar um Kraut. Quando o alemão aparece, ele arregala os olhos, a boca dele pende. Eu vou mandar uma risada pra Papai Noel do mal. E catch a fire. Aquela língua de fogo envolve o soldado por completo, meu. Ele dá um grito horrível de agonia. O uniforme dele pega fogo instantaneamente, cara. Os cabelos, o rosto dele, cara, é tomado por chamas. Os olhos se derretem na tua frente. Lá vai a escatologia do Leonel. Lá vai, Leonel. Soltou o Leonel. Ele cai no chão de joelhos, meu, gritando em agonia, tentando em vão bater essas chamas da própria roupa. Ele ainda não terminou de morrer quando o outro ainda tá vindo, correndo pra cima de vocês, mas... O búfalo é mais rápido. Búfalo é tu. O cara que tá no chão pegando fogo, eu vou pular por cima dele e vou dar 2 porradas nesse cara. Seguinte, tu pula por cima do cara que tá em chamas, vira aquela esquina e o outro, cara, tá vindo muito rápido. Ele também arregala os olhos, até porque ele já viu o companheiro dele morrendo queimado. 15 e 14. Tu acerta primeiro um jab na cara dele, só que o teu jab tem o peso de uma marreta. E o que deveria ser só uma advertência já coloca ele pra trás cambaleando. Tu emenda com um cruzado certeiro na têmpora. Tu vê que o cara cara voa pro lado. Ah, búfalo! Bate na parede, escorrega mole assim pro chão. O homem em agonia, ele parou de gritar agora. Só que esses gritos parecem ter alertado alguma patrulha, alguém que tava ao longe, cara. Porque vocês começam a ouvir o som de correria. Passos se aproximando ao longe. Indo de onde? Do corredor à frente pra onde vocês estavam indo. Meu Deus. Ok, vocês vão esperar os caras. Todo mundo atrás do Flanagan, não tem jeito. Tá todo mundo atrás de mim? Sim. Agora tô. Então é Katia Fire. Vamos andar pra Katia frente. Flávia? É o nome do lança-chamas. Caraca, caiu o nome lá do... Dime o Flanagan, tu fica na frente, cara. De repente eles aparecem. São quatro, cara. Só que tu vê que agora vocês não pegaram mais eles desprevenidos. Eles estão com armas na mão. Dois com as pistolas Luger na mão. Outros dois com umas metralhadoras. Os soldados, dessa vez, foram mais rápidos que todos. Nossa vocês. Nossa senhora, vai explodir o lança-chamas. Mas se barata voa, amigo. Puta, eu morrer aqui nessa merda desse estádio. Por causa dessa merda desse irlandês. Eles apontam as armas pra vocês e atiram. Nossa. É um corredor. Massacre, maluco. Porra, só vai somar o 3D nessa aventura. O primeiro rolou um 7. Errou. Puta que pariu, velho. O segundo rolou um. Puta que pariu. Rolou um mesmo, não tô facilitando. Uma das Luger enterra e o soldado olha pra ela do tipo, isso nunca aconteceu comigo. Agora são as metralhadoras. Opa, um cara das metralhadoras acertou. Nossa. E o outro tirou 3, cara. Porra, você tem muita sorte. Mas, peraí que eu tenho chance de matar um de vocês ainda. Pegou no Jim. Peraí que eu tenho um dado de lugar do corpo. É mesmo. Comprou na Comic Con. Comprei na Comic Con. É a oportunidade. Ombro esquerdo. Olha aí. Jim, tu sente um impacto. Tu vai um pouco pra trás. Tu sabe que essa bala passou, mas muito perto do tanque de combustível do teu lança-chamas. Nossa! Fogo na Babilônia! Aquela língua de fogo preenche o corredor, cara. Os dois que estão na frente são engolfados. Um deles estava olhando para aquela pistola Luger. Ele mal vê o que acontece, cara. A visão dele é tomada pelas chamas. Os dois que estavam mais atrás, eles ficaram um pouco protegidos. Mas tu vê que eles gritam também. Um deles levanta a metralhadora por puro instinto, tentando se proteger com os braços. Os tiros pegam no teto. É o caos, velho. Mas agora não tem mais nenhuma descrição. Vocês estão fazendo muito, muito barulho. Todo mundo que estiver aqui por perto foi alertado, meu. Eu vou avisar eles. Pega o meu saco. Que tem umas paradas muito boas aí. Eu meto a mão no saco. Cadê ela? Eu metendo a mão, qual que eu pego? Pega ela de machine gun. Agora só temos um caminho para frente. Vamos? Eu pego o Billy no colo. Vem, Billy. Vocês passam pelos corpos, cara. Aqueles que conseguem pulam por cima dos cadáveres que ainda estão queimando. Os olhos estão lacrimejando com a fumaça. Vocês estão com muito calor, assim. Tá tudo enevoado. Mal conseguem enxergar direito. Tá o caos ali, cara. Vocês seguem correndo. Os ouvidos de vocês unindo. Vocês começam já a ouvir correria, gritos em alemão vindos de outros lados, talvez. Talvez alguns corredores mais acima, talvez alguma passagem que vocês não tenham visto no meio do caos. Mas, quando vocês correm algumas dezenas de metros, vocês veem aquilo que o contato do cigano Igor tinha falado. Num lado da parede, um duto de ventilação completamente deslocado, completamente parece não levar a lugar nenhum. Não é algo que tinha em mais nenhum outro lugar desses corredores. Chama muito a atenção de vocês. Olhando rapidamente assim pra dentro, ele parece levar pra baixo, que é uma coisa que não faz sentido nenhum. Ah, vamos com o compactador de lixo. Vou tentar levantar a grade. Faz um teste de força. 20. Eu só vou te dizer uma coisa, meu. Monta um stand na Comic Con e vende esses dados, cara. Eu vou na frente. Um verdadeiro breu lá pra baixo. Tu só consegue notar que o túnel se inclina por causa da luz elétrica que vem desse corredor que você estava. Alguém tem uma lanterna aí? Ninguém tem lanterna? Passa então sua máquina fotográfica. Vou bater uma foto com flash. Cara, tu bate uma foto e por um segundo se ilumina aquele túnel, cara. E tu vê que, ao contrário desses corredores onde vocês estavam andando, que era arquitetura nazista típica, sabe? Com concreto, ângulos retos e tal. Isso aqui é completamente irregular. Parece, na verdade, túnel escavado na pedra bruta, como se fosse uma coisa completamente destoante do resto do estádio. Tá, vou seguir caminho. Os outros vão? Vamos. Calma, Billy, calma. Venha, aqui é mais seguro. Vocês estão entrando no túnel, cara. Jimmy O'Flanagan, tu é um dos últimos a entrar. Tu tá ouvindo aquela gritaria, correria de nazistas. Parece que tá chegando perto. Só que, cara, a fumaça do lança-chamas, ela se espalhou, meio que tomou o corredor. Tu não tá conseguindo enxergar direito. Os olhos lacrimejando. De repente, cara, tu ouve o som de passos correndo muito perto de ti. Fogo, fogo, foda-se, fogo. Cara, tu te vira de supetão. Aperta o gatilho do lança-chamas sem nem pensar. Aquela fumaceira se ilumina com mais chama ainda. Por um segundo, tu vê o rosto do cigano Igor. Por um segundo, ele nota o que tá acontecendo. Ele olha pra ti, cara. E de trás dele, sai a Fräulein que ele foi buscar. Ela já tá em chamas. Os cabelos pegando fogo. O rosto com uma expressão de terror total. Meu Deus, o que estamos fazendo? Estamos ficando insanos. Deus tenha piedade da alma dela. Ah, não vai ter, não. Pecado de luxúria? Não vai ter mesmo. Ele começa a gritar descontrolado. Ele primeiro se joga no chão, depois ele se levanta e se joga numa parede na outra. Porra, isso não é assim não, gente. Por favor. O cara cambaleia pra trás, berrando. É uma morte horrível. Cara, tu vê que tem mais nazistas vindo por trás. Eles meio que batem no Igor e na Fräulein, que ainda estão se debatendo de dor e agonia. O uniforme de um deles começa a pegar fogo. Eu vou dar uma última lambida de fogo aí, porque eu já fui pro saco com o ciganinho. Assim, eu faço duas boas ações. Mato o nazista e ele morre mais rápido, né? Pra não sofrer. Caralho! Mais uma lambida. Só mais uma lambida. Kátia Flávia lança chamas. Valoraça Beelzebub provocante. Valoraça Lucifer. É o inferno na Terra. O cigano Igor vira só uma silhueta enegrecida. Os nazistas são pegos naquela língua de fogo gigante. E tu sabe que pelo menos tu deu pro Igor uma morte rápida? Não, não. Não deu, não. Não deu mesmo, cara. Não deu mesmo. Vocês seguem por esse túnel. Vocês sentem nos joelhos e nas mãos que esse é um túnel, cara, na pedra bruta, assim. É muito irregular. Com certeza ele não é esculpido. É simplesmente como se tivesse sido escavado. Vocês estão seguindo por esse túnel, cara. A iluminação é precária, né? Ela vem da chama piloto do lança-chamas do Jimmy, que tá lá atrás. E o Dom Azaghal, tu vai continuar usando o flash da câmera? De tempos em tempos, quando o escuro fica muito agoniante, bato uma foto. Tu dispara o flash, bate uma foto. Por um segundo aqui, aquele túnel é iluminado e tu vê que nas paredes completamente rústicas, escavadas na pedra bruta, tu vê que tem o que parece umas pinturas rupestres, cara. Vou bater outra foto. Tu bate outra foto e tu consegue discernir duas figuras nessas pinturas rupestres. A primeira é uma figura conhecida, tronco humano com dois braços, cabeça como um tentáculo, três pernas. E a segunda, uma espécie de cabeça bulbosa com vários tentáculos e algumas... Clayton. O livro, como está? Boa pergunta. Pois é, com quem é que tá o livro? Tá com o Dom Azaghal. Então eu tô com dificuldade monstro aqui. Batendo foto com o livro. Dom Azaghal, tu sente o livro estremecer. Ele parece realmente ser vivo, ter vontade própria. Nós vamos morrer. Depois de alguns minutos por esse túnel, ele vai ficando menos escuro. Vai tendo luz à frente, até que vocês fazem uma curva e começa a ser inundado por uma luz bruxuleante de tochas. Mas é uma luz tênue, cara. O Dom Azaghal, que tá à frente, é o primeiro a ver. Tu chega no fim do túnel, ele desemboca, não no chão, mas ele acaba numa parede. O chão tá lá embaixo, a talvez uns 5, 6 metros, uns 2 andares de altura, assim. Um salão enorme, do tamanho de um salão de baile mesmo. Só que completamente antigo, rústico. Uma parte dele esculpida na pedra viva, realmente, nas próprias fundações da terra. As paredes são esculpidas com corpos e rostos de deuses ou demônios, segundo o que o Dom Azaghal acredita. Um deles, claramente, Nyarlathotep. Outro, uma espécie de criatura parecida com um bode, só que também no formato de um tentáculo, pés grandes com cascos. Dom Azaghal, tu não vê aquela figura com tentáculos que tu tinha visto antes. Mas então tu olha pra baixo e vê que vocês estão na coluna feita pelo corpo do deus Cthulhu. E a saída do túnel onde vocês estão, na verdade, é um dos olhos dessa estátua imensa. esse salão, cara, não tá vazio. O chão, ele é tomado por um mosaico retratando o deus Nyarlathotep, com várias coisas dançando ao redor dele. Mas, tipo assim, o mosaico parece romano, assim. Sabe aqueles mosaicos que vem em museu, em foto, sei lá, daquele estilo? Bandeiras nazistas pendem. Nazistas? Odeio. Você não tá vendo nada disso. Ah, cara, tô vendo. Não, fica quieto aí. Fica quieto aí. Eu tô vendo. Já passar por cima de mim agora. Tu vê, cara, tem uns 20 soldados nazistas ali naquele chão. Todos vestidos com o uniforme da SS. Tem também alguns prisioneiros. Eles estão algemados. Tu vê, cara, é muito estranho. Todos eles são figuras atléticas, musculosos, homens e mulheres, assim, parecendo no auge da forma física. E todos com uniformes de atletas olímpicos. Deve ter uns 5 prisioneiros. Dom Azaghal, eu vou te pedir um teste de percepção. 16. Cara, tu pode ser velho. Porra! Esculacha é esse? Mas ia ser um elogio. Mas os teus olhos ainda são afiados e precisos. Tu olha lá embaixo e tu vê algumas figuras conhecidas. A primeira, um homem alto, loiro, porte altivo, costas retas, dando ordens, jeito formal, controlado, mas muito autoritário. Um homem que vocês conheceram no início do ano, professor, doutor Johann von Strauss. Ao lado dele, uma mulher alta também, bonita. Valbrica. É a Valbrica, é. Mas com um ar muito severo e autoritário, cara. O cabelo preso num coque muito rígido. Agora que tu já tem referência, tu consegue notar que essa mulher também tem os olhos muito esbugalhados e muito separados. Eita, Valbrica era assim? Porque ela tem cara de sapo, é isso? Tem uma carinha lá de querida. Eu lembro que uma delas era bem gata, mas era muito, muito séria. Essa é que tu gostou. Ela não tinha cara de sapo antes. É que vocês a batizaram... O nome dela é Abigail. Vocês batizaram ela de Valbrica e de Helga. É por isso que tá dando confusão, cara. É só agora que vocês têm a referência dos sapos, vocês notam que realmente isso não é só uma idiosincrasia de um rosto. Isso é um indicativo de algo mais sinistro. Tá, eu vejo mais alguém. Tu vê, cara, todos esses, o único que talvez consiga te colocar algum medo. Um homem pequeno, não muito alto, magro, com um rosto ovalado e um bigodinho fraco, mas dando ordens, com sua voz esganiçada, dando ordens com mais autoridade do que qualquer um. Tu sabe que aquele é o líder da SS, um dos maiores oficiais do partido nazista, Heinrich Himmler. Nossa, eu me caguei agora aqui. Diabo, sério. Tá na sala. É, não, agora eu fiquei com medo. Até então eu tava bem tranquilo com o Tulo, Clayton, Nyarlathotep, tudo tranquilo. Agora deu uma arrepiada aqui, cara. Porque o Himmler era mega ocultista, né? Sim. Caralho. Além de ser o diabo na Terra. O diabo? Eu virei pra trás e falei assim, o demônio está aqui e ele é de carne e osso. Himmler está nessa sala. O quê? Himmler. O general da SS. O que eles estão falando? Eu não sei, eu não estou ouvindo, eu estou vendo só. O que está acontecendo? É uma espécie de ritual pagão. É aqui então que nós temos que vir. Então, o livro. Aqui tá cheio de soldado nazista, tem uns 20 lá embaixo, cercando atletas sarados. Venkman. E o cientista, e o médico que encontramos no hospício está aqui também com a dona Balbrica. Meu Deus, Venkman, o que significa isso? Ele estava por trás de tudo, ele sabia a porra toda. Temos o Sherlock Holmes. Mas então, ele me escreveu a carta. O Himmler? Não. Von Strauss. Ah, sim. Ele queria a informação que nós tiramos de William Faraday. Ele queria que nós fôssemos lá. Não só isso. Ele queria o livro. E nós trouxemos a porcaria do livro pra ele. Vocês são completamente idiotas. Eu falei pra destruir esse livro. A gente tentou, mas o livro não destrói. Agora nós trouxemos o livro pro berço dos nazistas. Vamos voltar. Não podemos voltar porque a porra do corredor está pegando fogo, seu ignóbil. O que vamos fazer? Talvez aumentar a temperatura. Aumentar a temperatura? Do que você está falando? Completamente louco. Jogue lá dentro o tanque e a gente explode ele. Peraí. Tô chegando. Não passa. Não tem espaço. É uma boa ideia. Não, mas não dá pra passar daqui. Como é que eu vou sair daqui? Eu tô na frente. Chegando, okay? Tem 6 metros de altura aqui. Não passa. Se você é magro, conta. Você vai jogar o tanque e vai fazer o quê, seu idiota? Eu vamos atirar no tanque. Que tanque que vocês vão jogar? O tanque do lança-chamas. Que tá nas minhas costas. Sim. E vocês estão tomando a decisão. Fala baixo. O Búfalo tá com uma metralhadora sinistra. Dá pra ele matar pelo menos uns 15. Mas então, eles vão responder o fogo e não temos pra onde sair. O elemento surpresa da explosão do tanque seria ideal. Qual que é? É jogar o tanque do lança-chamas e fazer o que com ele? E atirar e depois fuzilar quem sobrar. Vocês estão vendo muito filme de Hollywood. Se vocês acham que isso atirar... Isso é só um RPG. Vai funcionar. Diante desse argumento, tô até tirando aqui o tanque. Ha ha ha! Eu vou passar pra trás com o livro porque eu não vou fazer nada aqui na frente. Peraí, dá licença, Faraday. Chega pra lá. Vai, vai, passa. Eu tô passando aqui, eu vou proteger o livro. Cara, o livro estremece, cara, na tua mão. Ele chega a dar um repelão naquela direção, como se ele estivesse vivo. Olha o que tá acontecendo, o livro tá querendo ir pro diabo. Segura esse livro. Eu tô segurando, mas eu tenho que segurar essa porra dessa máquina fotográfica aqui também. Cuidado com a câmera, né, cara? Búfalo, toma essa merda dessa câmera. Porque eu tenho que revelar umas fotos boas que eu tirei aí. Então, eu vou ser um nojento. Eu envio por correio. Manda luz. Enquanto vocês estão discutindo isso, cara, tu vê que eles estão indo pra um lugar. Eles não estão simplesmente parados. Os soldados empurram os prisioneiros com as suas armas em direção a uma espécie de buraco no chão. Mas não é tipo assim, um fosso, cara. Parece tipo um buraco onde tem uma escada em espiral, assim. Porque eles empurram o primeiro atleta pra lá e o cara vai descendo incerto aos poucos, assim, mas parece que ele desce uma escada. Tem um buraco e uma escada em espiral descendo nas bordas desse buraco, é isso? Isso, num dos cantos do salão. Exato. E eles todos descem por ali? O primeiro tá descendo, os soldados estão empurrando. Dois soldados descem atrás dele. Von Strauss e o Himmler parecem estar discutindo alguma coisa em alemão. Discutindo ou conversando? É, dado mesmo. Em alemão não dá pra saber. Porque eu sei alemão, quero saber o que eles estão discutindo. Ah, começou esse eu sei alemão do Rex. Himmler fala: Eile, das Ritual muss gleich beginnen. Peguei um beginning aí. Beginning. Então deve começar logo, não é isso? Exatamente. Cara, o Jovem Nerd é o mestre do alemão. Pô, eu também entendi isso. Ritual e beginning, porra. Não tem que falar mais nada. E é isso, meu. Os atletas estão sendo empurrados pra essa escada em espiral que desce. E o Strauss e o Himmler? Eles ficam pra trás, só que ainda assim acompanhados por 10 soldados. Se a gente explodir alguma coisa ali perto deles, a gente atinge os atletas? Se vocês esperarem o último atleta descer a escada, provavelmente não. Vamos esperar os atletas descerem. Vamos acabar com essa escola nazista. O último dos atletas desce, escoltado por 2 soldados. O Himmler fala, cara, com uma voz meio esganiçada, assim, uma voz fina. Fala, Eile, das Ritual, tem visto, cara. Alles é todo mundo. Exatamente. Von Strauss meio que concorda, simplesmente, e eles estão se dirigindo para aquele fosso com a escada espiral também. Primeiro, alguns soldados, eles estão no meio, outros soldados vão depois. Búfalo, é agora? É agora o quê? Jogue o tanque aonde? Nos nazistas! Eu pego o tanque pra jogar. Então alguém atira. Eu tô com minha pistola. Tô com a metralhadora. Só tem espaço pra 2. Tem uma pistola e tem uma submetralhadora. Mas é um tiro de precisão. O que é melhor? Qual é a melhor arma pra isso? Metralhadora, caralho. É uma precisão. Dá 30 tiros, 1 acerta. Tá bom, vai, Venkman. Búfalo, tu tá vendo que eles estão se dirigindo pra aquele fosso. Ah. O tanque de combustível do lança-chamas do Jimmy tá na tua mão. Tá cheio, tá vazio. Eu não vi ele carregando essa porra. Caralho, foda-se. Atira essa merda. Joga isso, excomungado. Joga. 17. Eu já peguei. Eu já peguei. Quando o Rex fala, é porque tá mentindo. Não, então rola de novo. Joga agora e não tem Tá bom, um Dolacy foi. 13, mas todos os bônus de destreza, cacete a quadra. Tu arremessa o tanque mais ou menos no meio dos soldados, cara. Quem olha pra trás primeiro é a Abigail. Ela nota que algo tá vindo na direção deles e ela, naquele segundo de percepção, ela não consegue exatamente entender o que tá acontecendo. Um soldado grita e tenta pular na direção do Himmler. Mas, cara, tudo acontece ao mesmo tempo. Venkman. Ai, meu Deus, Carlos, joga esse dado lá. E não vale mentir. Caralho, que suspense é esse? 16. Cara, tu aperta o gatilho, a submetralhadora começa a cuspir, cara, uma chuva de balas. O túnel ciente daquele barulho ensurdecedor. Todo segundo. Agora acabou. Sangrando do ouvido já. No que tu atinge o tanque, o combustível pressurizado explode. Nossa! A explosão doma o salão, meu. Aquele soldado nazista que se jogou em cima do Himmler, ele recebe a força total da explosão e consegue salvar a vida do grande oficial do partido nazista. Ele tá queimando em agonia. Cara, o Himmler foge com medo, olhando pra trás com um verdadeiro terror em direção àquele túnel. Eu não parei de atirar. Eu tô atirando lá embaixo. Aí, Carlos! Rex, pega a tua metralhadora. Vai ser Tarantino agora. Eu vou matar o Himmler. Vai ser bastardo e glória nessa porra. Vocês veem que o Von Strauss, cara, ele tá pegando fogo, meu. A Abigail tá com um braço em chamas. Ela tenta puxar ele na direção do fosso, cara. 3 soldados, um deles pegando fogo. Os outros 2 intactos começam a atirar na direção da boca do túnel. Então, eu vou pegar minha metralhadora, que é muito maior que a do Venkman. E vou começar a atirar também. Tem que demorar um round pegando a metralhadora. É tu, cara. 17. Continua descarregando a tua metralhadora. Pega um deles em cheio, meu. Os outros dois, eles se separam. Os dois atiram em ti na boca do túnel. Um tira um 5, erra miseravelmente. Puta, velho, e o outro tira um 1. Ah, cara, no susto, meu, um dos soldados nazistas que tava pegando fogo corre e bate nesse cara que tava atirando. Ele também pega fogo no uniforme dele, ele se vira sem notar o que tá fazendo, continua atirando e mata outros dois, cara, parando eles com balas. Dom Azaghal, mais uma vez, o livro dá um repelão pra frente, como se ele quisesse se jogar pra dentro desse salão, cara. Eu vou me deitar por cima do livro, abraçando ele, pra que ele não escape. Eu uso meu round pra olhar o osciloscópio. Ele tá completamente maluco, né? Completamente maluco. Tá bom, eu transformo mais uma vez a antena num V e vou criar o arco voltaico aqui, pra poder embaralhar um pouco o eletromagnetismo do livro. Ainda tem 4 soldados lá embaixo. O Himmler tá entrando no fosso com a escada. Von Strauss e Abigail vão entrar nesse round, estão quase lá. E os outros nazistas, eles estão em posição de atirar em vocês. Búfalo. Oi. É tu. Agora sim. 12. Tu acerta mais um deles, cara. Agora só tem 3. Eles olham pros lados, pras chamas, pros colegas deles mortos. E um deles faz menção de fugir em direção ao fosso, mas o outro segura ele pelo uniforme. Puxa uma granada e vai tentar fazer um arremesso olímpico dentro do túnel. Caralho, se a granada entrar aqui, fodeu. Não, se a granada entrar aqui, fodeu muito. Aí, gente, desculpe, não vai ter RPG ano que vem. Eu vou tirar a foto aqui da rolagem pra vocês não dizerem que eu tô mentindo. Seguinte, eu vou mandar aqui pro grupo a foto da rolagem. Não quero nem ver, maluco. Ai, meu Deus, lá vem. Caralho. Daí, Jovem Nerd e Azaghal, me dizem qual foi o número que saiu no dado. 19. Tá, filha da pariu. Caralho, cara. Era muito difícil, velho. Alguém não pode rebater, não? Assim, cara, tem uma chance. Peteca, Rex. Vai ser bem difícil, cara, mas tem como vocês tentarem. Porra, bem difícil era acertar aqui dentro, caralho. E aí, podem rolar os dados. Cara, o Leonel vai matar o grupo inteiro agora. Eu tô vendo isso, porque eu tô atrás dele, mas eu tô vendo. Tu tá vendo, cara. 3, 5. Puta que pariu! 9. Não. Estamos mortos, é isso, acaba a aventura. Pô, agora tu escolhe pra falar a verdade, Rex, que merda também. Caralho, o Rex mandou o vídeo. A granada gira, gira, num arremesso quase impossível, vindo certeira em direção ao túnel. Ai, meu Deus, eu falo... Não! Caralho, ele quer matar o Billy. Nossa senhora, que terrível, não, cara. Matar bicho é muito ruim. Não. Cara, é o seguinte. Não. Rola um teste pro Billy. 19. O Billy, quando tu fala, Billy, pega. Por um instante, ele olha na tua direção. Os olhos de você se cruzam como se ele fosse realmente uma pessoa. Nos olhos dele, cara, nos olhos puros dele, não tem nenhum resquício de mágoa de quando tu, na tua loucura, tentou afogar ele. Não tem nada que não seja devoção completa. Chega, Leonel, pelo amor de Deus. Ele pula por cima do ombro do Búfalo. Quando a granada tá chegando, Búfalo e o Venkman não conseguiram pegar, não conseguiram dar um tapa nela, não conseguiram fazer nada. Billy morde no ar e agarra com os dentes aquela parte mais fina da granada. Num salto, ele pula lá pra baixo. Nossa, cara, que horror. 6 metros abaixo, cara, em direção aos nazistas. Os 3, cara, que ainda estavam vivos, eles olham com horror pra aquele herói, aquele simpático Beagle, um cachorro pulando com uma granada na boca na direção deles. Eles começam a atirar em direção ao Billy, mas eles não acertam, cara. Tamanho é o medo, eles não acertam. E Faraday, tu consegue te esticar pra ter um último vislumbre do teu amigo caindo. A granada explode. Billy é engolfado por uma bola de fogo gigante, dando cabo de 3 nazistas, entregando a vida dele pra salvar a de todos vocês. Você matou um doguinho indefeso, brother. Caralho. Isso aí é a loucura de Cthulhu mesmo, cara. Perto de tu, Faraday, o Cthulhu é fichinha. O que vocês querem que eu faça? Eu tô morrendo, todo mundo. Uhum. Thomas Faraday, tu não consegue manter o osciloscópio firme nas tuas mãos, cara. Ele escorrega das tuas mãos e tu nem percebe, porque tu tá muito abalado. Faz um teste de destreza, porque tem uma chance desse objeto cair lá embaixo. 7. Ele cai, se quebra lá embaixo. No mesmo instante, tu começa a ouvir a voz do Necronomicon na tua cabeça. Eu trago de volta Efatine do padre. Abra minhas mãos. Um ritual. Você não precisa ficar sozinho. Você já entregou seus filhos. Já entregou sua esposa. Você perdeu a carta. Perdeu tudo. vai fazer um teste de sanidade agora, porque tu fez uma coisa muito horrível que eu nunca pensei que um jogador meu ia fazer. Salvar a vida do grupo inteiro, você nunca pensou? Matar o Bigo em defesa. Caraca, caraca, olha só. Você podia ter pulado em cima da granada e abafado ela. Isso é salvar a vida do grupo inteiro. Tiago, sanidade. 27. 27? Quanto é minha sanidade? Passou. Puta que pariu, é 27, puta da puta. Puxa. Bom, e aí, o que vocês fazem? Billy. Meu abraço, Thomas. Billy. O livro, não tô mais pedindo. A gente vai morrer. A gente vai morrer. Temos que descer e destruir esse livro maldito. Temos que fazer isso pelo Billy. Cara, vocês descem com cuidado por aqueles tentáculos. É muito difícil, sim. Faça um teste aí de atletismo, de acrobacia. Quero ver o Dom Azaghal. Pois é, eu tô fudido aqui carregando esse livro, esse saco de um todo. Ah, não, cara, ele me olhou com uma cara. Tirei um. Não, filha da puta. Eu consigo pegar ele? Ah, faz um teste reflexo, velho. Ah, 18. Olha aí, como ele fala, ah, esse é muito escroto. É o backup. Vocês todos estavam descendo, o Rex já tava no meio da escalada, o Dom Azaghal foi tentar descer, escorregou e caiu em queda livre. Rex, tu conseguiu pegar ele pela camisa, a camisa do Dom Azaghal se rasga um pouco. Dom Azaghal faz um teste de destreza pra ver se tu consegue ficar com o livro nas mãos. 4. Ai, meu Deus, o livro caiu. Fudeu, só vou te falar isso. Fudeu tudo. Vou tentar me esticar pra pegar o livro. O livro cai no chão, começa a lentamente estremecer em direção àquele fosso. Só que todos vocês, cara, começam a ouvir a voz do livro nas suas cabeças. Vocês veem que, tipo, tentáculo fino, negro, sai de dentro das páginas do livro. Mas o Venkman se estica e põe o peso dele em cima do livro. Consegue manter ele fechado. Segura! As estátuas gigantes dos deuses parecem olhar pra vocês. Vocês estão em cima de um mosaico retratando Nyarlathotep. O salão tá tapetado de corpos. Alguns deles ainda estão pegando fogo. Outros simplesmente estão cravejados de balas. Não tem mais nenhum dos oficiais. Nem Himmler, nem Dr. von Strauss, nem Abigail. O livro parece aqui tá mais forte do que nunca. E ele parece querer ir para aquele fosso onde tem a escada em espiral. Não sei se isso está certo. Não sei se temos que levá-lo para lá. Não sei se isso dará certo. Eles vão destruir tudo. O livro quer ir para lá. Isso está errado. Isso está errado. Eu desci, eu vou até o meu osciloscópio. Cara, ele tá em frangalhos. Tu viu? Tinha alguns restos mortais do teu melhor amigo. Ai, pelo amor de Deus, Leonel. Para com isso, cara. Vamos seguir em frente, porra. Não faz isso não, cara. Caralho, já tô mal pra caralho. Diz que só sobrou a coleirinha. Eu pego meu relógio de bolso e fico dando corda nele sem parar, como um maníaco. Tu olha pro teu relógio e vê que ele parou. Não, Benjamin. O relógio não pode parar. Que Benjamin. Caralho. O relógio não pode parar. Olho pra escada e vou pra ela. E começo a correr na direção dela. Eu vou correr atrás dele. Dom Azaghal, tem um pouco de luz nessa escada, só que só vende tochas que existem em intervalos mais ou menos grandes. Então tem pedaços da escada que ficam completamente no escuro. Os degraus são estreitos e também são irregulares. Dom Azaghal, tu precisa de muito cuidado. Faz um teste de destreza pra não cair. 9. Ele escorrega e cai. Ih, velho, como cai? Quebra a bacia, vai mesmo. Dom Azaghal, tu rola escada abaixo. Eita ferro! Tu vê, Dom Azaghal, uma mão que vem do nada. Ela vem de uma sombra. É uma mão negra e ela se oferece pra ti. Ela se estende pra ti. E tu só precisa pegar essa mão, tu só precisa aceitar. E tu sabe que ela vai te segurar e tu vai parar de cair. Não vou pegar, vou segurar com força no crucifixo. Tu continua rolando, tu ignora a mão. Agora faz um save de fortitude. 7. Ai, tu foi mal, tu foi bem mal. Como tu falhou no save de fortitude, tu quebrou um braço. Ah! Pelo menos não foi o ferro. A dor é horrível. Me cago na cona que te pariu. Enquanto o Dom Azaghal rola, ele acerta tuas pernas, Venkman. Tu te desequilibra e cai também. Teu rosto bate nos degraus de pedra. Vocês dois rolam juntos, até que passando pelos últimos degraus, vocês dois caem lá embaixo. O livro cai no chão e se abre. A gente consegue ver o Dom Azaghal no chão? Cara, tu tá indo, tentando ir mais rápido. Tu vê ele no chão, só que logo à frente, vocês veem várias entradas, como se fossem portas feitas de pedra bruta. Parece ser uma coisa muito antiga. Parece tipo um Stonehenge. Só que em vez de ser rochas isoladas, É como se fosse um labirinto à frente de vocês, todo feito de monólitos ou monolitos, colocados um por cima dos outros de uma forma bem claustrofóbica. Vocês não veem vestígios de nenhum dos nazistas e nem das vítimas. Vocês veem isso sob a luz de várias tochas, e a luz dessas tochas também ilumina o Necronômico. O olhar de todos vocês é atraído pro Necronômico aberto. Mesmo que o Dom Azaghal, gemendo de dor, caído no chão, seja mais urgente, o olhar de vocês é atraído pro Necronômico. Ai, meu Deus do céu. O azar de vocês foi que vocês notaram aquilo muito bem. E vocês veem um ritual escrito claramente, escrito de forma quase simplista. E vocês não conseguem não ler uma parte daquilo. Vocês fazem teste de sanidade. 17. Tirei 12. 16, Zonzagal. 36, também. Rodou? Rodou bonito. 92. Caralho. Rodou também. Vocês estão chegando no âmago do negócio e vocês leram o Necronômico. Mesmo que seja uma parte. Vai ser um D100 e a gente vai ver o que, que vai sair. Ui, caralho. Jimmy O'Flanagan perdeu 28. Começou a beber pela orelha. E Venkman, 22. Ele não tava com 22? É, o Carlos já tava com 22. Ele tá com zero. Puta, zerou? Só zerou. Quando zero, não tem menos um, essas coisas? Assim, cara. Professor Venkman, tu lê o Necronômico. E aquilo entra fundo na tua mente. Tu pesquisou o oculto a tua vida toda. Mas agora o oculto te encontrou de uma maneira que tu nunca pensou. Aquele ritual entra dentro da tua cabeça e substitui tuas memórias. Substitui as memórias dos teus companheiros que tu conheceu na guerra. Substitui todo o teu estudo de psicologia. O teu orgulho por ter alcançado tenure em Oxford. Substitui família, religião, qualquer medo que tu possa ter. Tudo isso é apagado porque só existe lugar para uma coisa na tua mente agora. Cthulhu, Nyarlathotep e o conhecimento do Necronômico. Foi possuído. Ele cai lentamente no chão, cara. Ele vai escorregando, abraçando a si mesmo, indo pra cima e pra frente. Dom Azaghal, o seu ritual. Vou fazer. Búfalo, segure-o. Aí tirei a água benta, joguei em cima tu dele. Tu joga uma vez a água benta. Não acontece nada. Tu joga a segunda vez, tem um chiado. Como se tu jogasse água em algo muito quente. Vou jogar de novo. Todos vocês olham pra ele e vocês veem uma colfada de verme sai da boca do Venkman. Ai, que dó. Ele abre a boca muito larga e abre e vai abrindo cada vez mais. Até que a boca dele começa a tomar o rosto. A boca dele expande pra cima do nariz quebrado e vai engolindo. Se expande pra cima das bochechas. Vocês veem o último resquício da personalidade do Venkman. Que é o terror que aparece só nos olhos dele. Mas então aquele buraco negro toma os olhos dele também. Eita. Mais uma bolfada de verme sai daquele buraco. Búfalo, tu segura ele, ele não tá mais resistindo. É fácil segurar. E agora o rosto do companheiro de vocês, do veterano de guerra, Howard Phillips Venkman, não é mais o rosto dele. Ele não tem mais rosto. Apenas um buraco cujas margens são cobertas de verme. Santo Isaac Newton! Ao redor vocês veem um tentáculo saindo da escuridão. Não parece natural, por mais que seja um tentáculo, ele não é uma coisa que veio de um animal. Ele tem um cheiro que vocês nunca sentiram. Outros tentáculos aparecem no canto dos olhos de vocês e quando vocês olham diretamente pra eles, só vem um escuro. Dom Azaghal, tu sente na tua nuca algo gelado e gosmento. E tu ouve uma risada. Quantos faltam? Quais serão seus destinos? Dom Azaghal, tu te vira muito rápido com o teu crucifixo em punho e tu vê que não tem nada atrás de ti. Todos vocês olham ao redor e veem que nada daquilo que vocês tinham visto antes tá lá. Vocês se voltam pro Venkman e ele tá preso ainda nos braços do Búfalo. Mas vocês veem que não existe mais Venkman. Apenas um homem sem rosto. Aquele buraco negro voltado pra todos vocês. Lá dentro, vocês conseguem ver que parece ser um infinito. Eu ainda tô com a pistola do Venkman que o Dom Azaghal me entregou. Eu pego, puxo o cão, fecho os olhos. Eu sinto muito. Que Deus me perdoe. Não!